Não, tchau. Foge, não. Não, não. Aguenta mas aí. O pessoal aqui tava me convocando aqui pra limpar o estúdio, tá cheio de poeira. Não, fuja não, covarde. É, isso é uma gravação. Hoje, infelizmente, o Marcão não estarei no estúdio presente aí. Você, Dorival e Marcão vão aguentar firme. Eu tô aqui, vou falar pra caramba, me segura. Ele sabe que vão mandar chupar ele hoje a noite inteira. Vai te catar, ó. Já vou falar pra caramba hoje. RG, boa tarde, antes de mais nada, pra todo mundo aí, beleza? E aí, Maurício? Daquele jeito, ó. Ô, RG, antes de começar o papo, eu queria trazer um convidado aqui. Posso? Pode, lógico. Se liga, ele vai falar vai dar uma palhinha aqui pra vocês, ó lá. Lá vem treta. Tá todo mundo ouvindo aí? Vai! Não deu pra entender nada. Quando eu joguei contra o Corinthians, quando eu entrei no Pacaembu e tava lotado, aquele dia eu dei uma tremida, eu falei, caramba, que é isso? Rodrigo Caio. Conseguiram identificar? Ah, o Rodrigo Esse Caio. Esse é o zagueiro do São Paulo, Rodrigo Caio. A diferença dele pros demais é que ele é sincero, ele reconhece. Ele chega perante as câmeras e fala, eu fiz cocô mole. Agora, quando chega lá o restante do elenco do São Paulo, os caras não assumem. Freguês é RG número 2. Mas como que vai se borrar com um estádio com 20 mil pessoas, velho? Nossa, não quero atropelar o Bento, não. Você se borra se tiver 10 corintianos na arquibancada. Com 10 corintianos na arquibancada, você se borra. Com 10. Não lotou, mas nada, 20 mil, velho. Tinha mais. 31. Ah, 20 mil. Não fala bobagem, você tá falando bobagem. Você não sabe nem o que você fala, seu retardado. Olha lá o que tinha na arquibancada. 31 mil pagantes. 34 mil no total, não fala bobagem que você não sabe. Tinha que ter ficado nego pra fora lá, fião. A torcida de vocês já não é mais a mesma, não, hein, mano. É, pega lá a média de público do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista. Só vai na boa, filho. O que meu time colocou até agora no Campeonato Paulista, seu time não vai colocar até o final do ano. Que sono, nossa, que papinho chato. Mas... Inclusive, aqui, ó, nos últimos 10 anos, ô Bento, o Corinthians ele pegou o São Paulo, ó, 19 vezes, tá certo? Nos últimos 10 anos. Só perdeu 6. Nossa, que jorrado. Mas o confronto. Daqui a pouco a gente vai falar mais, né? Claro. A gente vai falar dos dois aí. É verdade, o São Paulo tá passando por uma freguesia gigante perante o Corinthians. Sim. Vai discutir o quê? Normal. Vai discutir o quê, na verdade? Mas daqui a pouco vamos falar, porque antes tem Santos, tem Palmeiras. Daqui a pouco tem a porra do placar. E hoje é dia das marchinhas de carnaval. Opa. Hoje o Estádio 97 marchinhas. Entra em ritmo de carnaval. Hoje nós teremos marchinhas no Estádio Opa. 97. Aí sim. Não é não? Hoje também teremos as cantadas do senhor Marcão. Opa, vambora. Atenção, você que é inexperiente de balada, você que precisa de um auxílio aí pra pegar a mulherada na noite, né? Hoje você começa a aprender as boas cantadas com o Marcão aqui no Estádio 97, na Energia 97. Vamos às manchetes do Estádio 97. Vamos às manchetes de segunda-feira. Segunda, né? Vocês. Vamos lá, vou falar pra você que ontem... E aí, mano? O Palmeiras ontem, sem sufoco algum, coitado do Bragantino. Verdade, velho. Jogou muito ontem, o time tá ficando solto, tá ficando leve. Tá treinando, né, seu Bento? Tá treinando. Nossa. Ontem pudemos ver Michel Bach jogando muito ontem. Interessa, tá jogando. Não é querer queimar o cara. Tá jogando bem. Felipe Melo. Felipe Melo não errou um passe. Sabe o que é isso? Felipe Melo voltou a jogar bem, cara. Não errou um passe. O lançamento dele pro Dudu foi sensacional. Ô, Dudu, cadê o Ale pra falar do Dudu aí? Olá, eu sou Ale. O Ale pra falar do Dudu aí. Então, não fala, né? Agora, seu Bento, eu vou te falar um negócio, viu? Velho. E tem gente falando fora do ar aqui nesse programa aqui que já tá com medo do próximo jogo já. Você acredita? Assistir o Palmeiras jogar tem cara com medo já, seu Bento. Ah, imagina. Não, mas ó. Peraí. Clássico, Santos e Palmeiras. Mas vamos chegar lá, calma aí. Dá o nome, porra. Dá o nome. Chefe Benedetto. Então sem prova, porque você é um mero mentiroso. Mas ontem. Medo. Em compensação, a RG não tá com nem um pouco de medo. Vamos ver no sábado, no domingo, não sei nem quando vai essa porcaria. O que vai acontecer com o Palmeiras em breve? Não vai ter como mais segurar o Keno no banco. Vai ser difícil segurar. Lá que a gente imaginou que aconteceria. Porque o William, jogando na função do Keno, não rende como rende no meio. E o Borja não rende. Mas como não rende? Foi bem. Não. O William é lado de campo. A posição original do William não é de centroavante. Eu sei que não, mas quando ele joga no meio, mano, ele faz gol, velho. Você sabe isso que eu tô te falando. Eu sei que ele é do lado de campo. Mas um ataque Dudu, William e Keno, você não acha forte? Do William Keno, sim. Então, isso que eu tô querendo dizer. O problema aí não é o William jogar pela ponta ou pelo meio, sim que o Keno, meu, tá dando farol, que nem você fala. E, meu, mas tô o Bento, aí, vou te falar a real, hora cara. Que o Scarpa chegar. Tem o cara, então, aí que tá. É, a vaga ali, a vaga aberta pela direita é do Scarpa. Sim. O Scarpa, ele foi contratado pra ser titular. Aí não tem pra Dudu, não tem pra Dudu não, o Dudu vai jogar na esquerda. Aí não vai ter pra Keno, não vai ter pra William, não vai ter pra ninguém. O William, se ele quiser realmente ser titular do time do Palmeiras, ele tem que brigar pela condição de centroavante. Eu ali, também acho. Com o Borja e com o Davidson. Exatamente, eu também mas acho isso aí. Mas do lado do campo não adianta o Keno, por mais que o Keno, olha, tô jogando bem, e tá. Inclusive no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele merecia ser titular. Mas se o Palmeiras gasta um caminhão pra contratar o Scarpa, é natural que ele jogue de titular. Claro. Então o Guerra, que pode jogar aberto pela direita, como ele jogou no Atlético Nacional, não vai jogar ali. O Keno, que jogou bem o Campeonato Brasileiro do ano passado, vai ser opção pra segundo tempo. Aquela vaga ali é do Scarpa. Aquela Sim. linha ali vai ser Scarpa, Lucas Lima e Dudu. Eu também acho. E linha, hein? Só que eu acho que sem problema nenhum pro técnico, viu, Maurício? Vai fazer essas alterações, não vai mudar a qualidade do time. É, e olha, entra um, e não vai ter outro, não vai ter problema nenhum. A questão não é nem a qualidade, né, RG? O problema é o Keno, por exemplo, que nem meu irmão tava falando aí, aceitar, né, cara? Porque não, de repente, o Keno tem que aceitar. Os caras sabem, mas na moral, o seu Bento. Senão o Palmeiras tava correndo lá no Santa Cruz lá, então tem que aceitar e ficar queimado. Não é assim, calma, vou te falar. O que tem de time grande, tão quanto o Palmeiras tá precisando do atacante de velocidade, mas ninguém aí do tem Keno. Pra rabiscar, que nem se nós quiser, rabiscamos Keno, lá. Chega aí com nós aí que. Então, é tem grana pra rabiscar? Toma, hein, ô. Não tem não. O Santos disputou o Keno com o Palmeiras. Perdeu na época. É, mais um chapéu, né? Mas tem que fazer mesmo. Deitada no chapéu. Mas olha, agora outro. O Palmeiras tá de olho no zagueiro lá, o Gustavo Gomes, do Milan, Paraguai, de 24 anos. É, acho que estão dando uma olhada nessa zaga do Palmeiras aí, ver como se comporta, dando uma cozinhada no galo. É pra ver se vão pegar esse zagueiro aí por empréstimo, certo? É um ponto fraco do Palmeiras, viu? O que que é? Ô, Bento, parece que isso daí é lenda. Nossa, o mano o próprio chama de Alexandre mentiroso. Matos. Não, não, o Alexandre Matos falou que isso daí tão, inclusive é um paraguaio esse cara aí. Sim. É, acham que é o novo Balbuena, mas não dá pro cara não, né? Enfim. É, a parada é a seguinte, com relação aí a esse jogador, Bento, não passa de especulação. O Palmeiras falou que se tiver que colocar dinheiro pra contratar, o Palmeiras não quer. Se houver a possibilidade de empréstimo, coisa que o Milan não quer fazer, o Palmeiras até aceitaria pegar o jogador por empréstimo, mas não é um jogador que o Palmeiras faria esforço pra contratar, não. Esse negócio que não tá de olho, eu não acredito que o Gustavo Scarpa tinha encerrado a negociação também do dia pra noite, contratou. Você sabe como que é o Matos, como é o Palmeiras lá. Eu acho que devem estar de olho, sim, no cara, mas o que você falou, as condições não devem estar favoráveis aí pro Palmeiras contratar, ainda. É, então, não sei até que ponto que esse cara também vale a pena, Bento. Eu, sinceramente, não conheço. Eu também não, cara. Ele jogou no Lanús, teve uma passagem pelo Lanús, Paraguai. O overall dele no Milan ali é 67, cara. Nossa. Nossa, então é doído, hein? Pelo menos de 75 não dá pra jogar, velho. Né? Mas é isso aí do Palmeiras. Então, semana de forga, se prepara pro final de semana. É, na Arena Palmeiras recebeu o Santos, aí vai ser a primeira vez de Lucas Lima, após estar do outro lado. Ai, ai, ai. Ah, um ele guarda, né? Veremos, né? Guarda. Não, ele pode dar assistência. Fazer cara gol flutui, é mais difícil. Cara. Peraí, o próximo jogo entre Palmeiras e Santos? Sim. Isso. É o clássico. E joga onde? Arena Palmeiras. Arenas. Allianz Parque. Arena Palmeiras, Sombra. Azedou pra eles. É ali no Leila Parque. Será que o Lucas, se fizer gol, vai fazer aquele do peixe, jogar assim? Se fizer gol, é um milagre. Como ele mesmo disse, o coração é verde. Já fez um esse ano, é o único. Mas tudo bem, o Lucas tá jogando bem. Tá todo mundo vendo isso. Mas levou uma canetinha ontem de respeito, hein? Ah, é bom, né? Ficar esperto. mas levou uma canetinha ontem. Pô, se ele fizer mas quando mano. quando dá, a gente fala. Quando leva, também desculpa. Tem que falar, uma caneta não vale gol. Tá tudo bem, mas quando ele dá a caneta, também não vale gol. Tá jogando, hein? Tá jogando bem. Aliás, o time inteiro do Palmeiras, os caras estão leves. Não é o Lucas que tá jogando. O Palmeiras tá jogando. Felipe Melo nesse jogando momento, demais. São apenas times com cara de terceira e quarta divisão. Concordo com você. Mas você pega outros rivais, não ganham dos times de terceira e quarta divisão, o Palmeiras tá fazendo dele. É, pode, joga tranquilo, ganha. Pode cortar, treinando, uns, né? Pode cortar uns 40%, 50% aí de qualidade mesmo, o time do Palmeiras. Oh, e nos estaduais, você vê todos os times, é uma apresentação para os campeonatos mais importantes, nacionais, essa coisa toda. Pô, você pega todos, né? Não dá. Não, o Palmeiras tá vendo de binóculo esses caras. Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Santos. É outro. Atlético, é outro patamar. Atlético Mineiro, pode pegar. Tem três patamares. Tem um onde possivelmente está o Palmeiras. Tem outro onde tem aí, talvez Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Galo, Flamengo. Talvez Flamengo, é. E tem o resto. Ô, mano, tá olhando de binóculo. Deram um print aqui no overall do cara, do zagueiro, me mandaram. 75. Ó, os caras, 75? 75. Ah, pô, mano, você tinha dito que era 67, mano. 75 é bom. Upara o cara, então, hein? Não, mas tá 75 aqui, ó. O Marco Vaio, um amigo meu, mandou aqui. Palmeiras. Então a minha atualização ainda não foi concluída com sucesso. Pô, mas cresceu assim? Subiu bastante. Pra vender, pra vender. Mas é isso aí do Palmeiras, viu? Tá tudo tranquilo. Porra, tem certeza que tá tranquilo? Tranquilo, não, juro. Ah, mas o RG, você quer achar problemas lá? Não tá com problema lá não, seu Bento? Não, tá. Nenhuma crise, vocês vão nada. Ter, espera só o Domênico voltar. Ah, é aliás, a dica. Você vai ver, a hora que o Domênico chegar, você vai ver o que ele vai achar de problema. Problema. Na hora que o Domênico chegar, eu quero perguntar, olhar no olho dele e falar, me fala do Lucas Lima. Nossa. Tá intimado já, Dodô. Não vai falar isso. Nota do Lucas Lima até agora. Ele vai lá, porra, velhinho, você não sabe porra nenhuma, velhinho. 8? 8. O cara não erra um passo, o cara põe a bola onde quer, velho. É, né? O cara é onde ele quer. Mas é mais ou menos o que a gente tinha falado no final. Mais uma borra. É claro. Hein, Marcão? Que a gente tinha falado que ele ia gastar a bola no Paulista. É lógico, é o lance do cara tá desistindo. Eu não sei, assim, eu não sei até quando. Eu acho que eles vão esperar mais um pouco o Borra ainda. Não, o Borra. Ah, ele não jogou tão mal, vai. Ele deu uma sorte que o Daverson se machucou. Né? Isso já pra ele deve ter. O Daverson também teve sorte de se machucar, né? É, exato. E nós também. Que ele não precisa mostrar que é ruim. Aliás, ele podia ter ido pro. ele podia ter ido onde o Cuca vai. Porque o Cuca fez questão de trazer. Não sei, levava ele. Essas de você ir atrás. Não que eu acho que todas as diretorias contratam perfeitamente. Mas essa de você indo atrás de contratação de técnico. Nossa, 18 milhões, Sombra. 18 milhões. Por exemplo, agora o Leandro Donizete estaria onde? Aí o Juninho. 13. Luan, Juninho, 12. Todos os caras. Então, meu. Aí você fala, ah, mas tem dinheiro, pode gastar. Dinheiro não leva desaforo. Dinheiro não leva desaforo, não. Parece que se o Luan, se não me engano, não é nem a primeira opção mais já no banco. Já é a terceira, aquele que. É, tá, mas o Luan vendido lá pelo Benjamin Fala no Rio. Puta, craque! Animal, joga muito. Meu Deus do céu, o Benja tá louco, cara. É, mas não é só esse não, viu? Não é, mano? Falava que falando jogava muito do Luan. Do Luan. É. Mas ô Sombra, o Luan, cara, no Vasco ele não era mau zagueiro, não. Mas o problema é que no Palmeiras ele não conseguiu acertar até agora. Mas ele no Vasco aqui, cara, ele era um bom zagueiro. De fato, ele era. Não sei o que aconteceu com o moleque. Tanto é que foi o desempenho dele no Vasco que fez o Palmeiras lá e pagar 12, 13 pau nele, né? O Mano só dá aquela risadinha tímida. Não, pelo contrário. Eu gostava do Luan também, mas até agora no Palmeiras o cara não conseguiu jogar. Isso acontece com alguns jogadores, né, mano? Imagina um time com as indicações do Mano. Começa pela lateral direita, Buffarini, Luan... Nossa senhora. Vai embora. Ué, o Buffarini, não sei se tem acompanhado Anderson Martins, Buffarini, Anderson Martins sendo ovacionado pela torcida do Boca, lá, filha. Ô, Marcão, e atrás do gol, sabe qual que era a torcida que tava fazendo festa? Do Havaí. Do Havaí. Muito bem, estádio 97. Tem o oferecimento do Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Ah, o Santos. Let's go. Sorrisão, você deu? Por que esse sorrisão aí? Porque... O cara mostrou toda a coragem aqui. Porque simplesmente estamos vendo o nascimento de mais um raio. Calma, só por isso. Mas onde estava acompanhando lá o jogo. Né? Teve a chance de uma matado. Chuva, então de trovões, hein, ô Benedetto? Não. Porque a coisa tá feia. Vocês dependem desse rainho aí. Só, filhão. Dá calma uma segurada aí, você. Calma mas, aí. Mas chama atenção, né? São dois jogos, dois gols. Né? Entrando pegou ali quem, ontem. Irmão? Vocês estão loucos, mano. Não, pô, mas fez gol em quem, velho? Por exemplo, o Borja tá lá, não faz gol. O cara, dois jogos, entrou, fez dois gols, pô. Então... Ah, mas calma lá, pra começar a dar um status de Neymar pro Borja. Não, claro, longe disso. O Benedetti agora pintou o cara como se fosse o novo Neymar. Não. Põe a palavra na minha boca, não, porque a gente viu que você ficou aí em maus lençóis. Mas a conotação que você quis dar é que é o novo Neymar. Não, o novo Neymar não, o novo Bolt, né? Falei, nós estamos vendo o nascimento. Bom, já é esse, Bento. 1-1 ontem. Hoje o Gabigol foi apresentado, né? Falou que por ele já joga o clássico, mas ainda Não dá, né? Ele não joga uma partida faz quantos meses? Então, faz tempo. O cara falou pra... Faz tempo. Pra tá jogar pra torcida. Tá é um mês de empréstimo, vai gastar em treinamento. Faz é. Tempo. Então. Ele deve jogar lá pra fevereiro. Tem que meter abril, pra jogar, né? Não tô nem aí. E é isso aí, G1 a 1 ontem. É você pode falar RG chefe. É, RG chefe. Não, eu já chamei ele. Ah, tá, entendi. O chefe. Eu pensei que você tinha só simpatia pelo RG. Não, não, pelo contrário. Simpatia como pelo assim, RG é óbvio. Não, peraí. Agora sim, pelo contrário. Pelo contrário. Eu tenho simpatia. RG. Eu tenho pelos dois, pô. Hoje. Ô, louco. Você tem um tempinho pra desenhar. Não, tem, eu tô explicando. Tem. Pelo contrário, eu tenho pelos dois. Ah, bom, susto. Pelo contrário é o inverso. O contrário é só pelo chefe. É que entrou um pelo contrário, ponto. Você tem simpatia pelo contrário. O Benedetti é o nosso Rodrigo com Y. Tá vindo da categoria de base, então tem que dar uns tapinhas da. É, a gente tem que entender que assim, ó. O leão, o dinossauro. É RG número 2. Esse aqui é só um pelo encravado, por enquanto. Mas aí, bom, vamos lá, Benedetti e RG, podemos... A questão é a seguinte, quem assistiu o jogo ontem... Eu vi. Viu e presenciou o sofrimento que foi, o time sofrível que foi o Santos. Agora, vamos manter a coerência aqui, né? Com relação a tudo que a gente fala de Campeonato Paulista, como funciona, para que serve, aquele blá blá blá de sempre. Então eu entendo que o Campeonato Paulista já está definido aí quem tem time, quem tem um time, quem achou o time, quem tem elenco. Corinthians entendo que já achou, né? Tem o time dele aí, tá certinho, bonitinho, dentro das condições e dentro daquilo que tem. Palmeiras nem se fala, e São Paulo e Santos aí dentro do campeonato tentando se achar... Bem parelhos os dois, hein? Tentando achar um time. Sim. Tentando achar um time. Por baixo. A crítica ao time do Santos... Eu vou fazer quando o Santos colocar em campo o time, que eu acho que é. Com a volta do Vitor Bueno, com a continuação desse garoto Rodrigo, que é dos garotos aí, é o que promete. Com o Gabigol, né? Com a volta do Bruno Henrique. Então eu entendo que esse será o time do Santos. Agora, o que está dando para ver, para observar nesse time atual do Santos, são a transição de jovens... mesclando com os mais velhos, e esses mais velhos, cara, que decepção. Rodrigão não tem a mínima condição. Mas Rodrigão não é decepção, né? Porque ele nunca iludiu, né? Não. Mas eu tô dizendo, mas tá tendo muita oportunidade, entendeu, Sombra? Como o Corinthians dá pro Casim. Quer dizer, então é um cara que quando for embora, porra, vou cara, fazer falta. Nossa, é a mesma condição. Assim como o Corinthians tá fazendo com o Casim, o Santos está fazendo com o Rodrigão. Então, Rodrigão, Vecchio, sabe? Porque RG, chefe. Oi. Não estão pegando pesado lá com o Vitor Ferraz, não? Mas o Vitor Ferraz, o cara não jogou sem braço. Na minha cara. Opinião, não, não, mas não é por lugar, isso. Não, o braço continuava lá. Não, apenas enfaixado. O Vitor Ferraz. Com o ombro, né? O Vitor Ferraz, para mim, tem crédito. Só que ontem ele deu um azar. Porque ele dentro do grupo dos mais velhos que poderiam jogar bola ontem, ele não jogou. Mas só que faltou, na minha opinião, um pouquinho de inteligência pro Vitor Ferraz. Pô, você foi, fez uma M na primeira jogada, simplifica depois, cara. Aí o que ele quis fazer? Ele quis meter bola, passar alongado pro companheiro, jogava bola pra lateral. Ele quis driblar, perdia a bola. E batia na canela, quer dizer, ele ficou nervoso, ele sentiu a vaia da torcida. E aí não rendeu, né? Mas tem crédito, mas na minha opinião. Vaia, acho que... Vaia porque o time não tava jogando porra nenhuma, perdendo de 1-0, quer dizer... Escolher um. Torcida e a, cobra, e a vaia foi da torcida organizada. Sim, sempre. Depois a arquibancada começou a aplaudir quando pegava a bola. Não, mas teve até um tiozinho lá que rasgou a carteirinha do sócio rei. Rasgou, lá, essa carteirinha antiga. Não, mas peraí. Isso tá aparecendo na TV. Peraí. Rasgou. Isso aí foi uma jogada... Tem um detalhe, aqui mostrou no Fantástico, eles pinçaram essa imagem e aí repercutiu. Mas para quem estava assistindo... Mas o velho que era pai do Tadeu Schmidt? Não, para quem estava assistindo o jogo, entendeu. Eles também disseram na transmissão que o cara tinha rasgado. Só que aí o repórter foi checar, Aquela era uma carteirinha antiga. Mas não deixa de ser simbólico. Simbólico. Simbolizou. E o cara não faz parte de organizado. Simbolizou que ele tava puto. Não é, ali não é lugar de organizado. Agora foi simbólico. Até o empate. Aí fez o gol, virou aquela festa toda. Porque o Santos, na verdade, só jogou bola os últimos 10 minutos. Sim. Depois que entrou o Rodrigo, né? Depois que entrou o Sacha. No segundo tempo voltou bem melhor. Teve chance de empatar logo na sequência que o Sacha perdeu um gol. Aí deu uma melhoradinha. Na rolê dos caras pegou pra caramba também. Sacha perdeu um gol na pequena trave de cabeça. Foi o primeiro lance de perigo. É que já entra na pressão, né? Já entra na pressão pra resolver. Logo no começo, pra resolver o jogo. Se empata ali, tinha chance de virar. Assim como o Rodrigo também. Ele entrou e teve de cara uma oportunidade. Recebeu do Sacha uma bola no contra-ataque. Então foram os 10 minutos finais. Esse Rodrigo já jogou desde o começo do jogo, RG? Não. Só entrou, entrou no finalzinho. Os dois jogos que ele entrou, ele fez gol. Ele tem 17 anos. Entrou no finalzinho, entendeu? Não tem jeito, cara. Então é isso. O cara tem estrela. Estamos procurando um time. E enquanto procura, esse time já sabe que com esses velhos aí, olha, sincero, tamo frito. O RG, você falou e verdade. O time do Santos ontem, cara, você visse a escalação... Dava um pouco de desespero antes do jogo. Você vê um time totalmente remendado. Então, o time do Santos... O Santos, ele fica... Vocês estão temendo o rebaixamento, é isso? Não. Pronto, lá vem. Não. A gente tem bagagem pra afirmar que não vai cair, não. Fica tranquilo. Mas é que o Santos, ele tá naquele compasso de, assim... Para. Ainda vive o mercado da bola. Sim. E ele ainda vive uma esperança de um time melhor. Não só em termos de acertar as peças dentro de campo, quanto a chegada delas. Dois setores, Sombra. É, meio campo e ataque. Esse time que está jogando atualmente, meio campo e ataque não existe. Me parece que a peça-chave desse meio de campo é, em tese, eu não sei, posso estar errado, vocês são santistas, mas muita fé numa possível chegada do tal Zé Larayan. Isso. Mas a aposta é essa mesmo. É. Agora, se esse Zé Larayan for uma porcaria... Aí sabe que você vai ter que contar com quem? É. Com o garoto Cittadini, que também ainda é... Deus do céu. Então, aí vai pra base, contar com o Zé Larayan. Assim, agora, se for bom jogador chegar, vai fazer com que o entorno cresça. Sim. Porque o ataque, se você for pensar bem, ok... Vai jogar com o Gabigol, com o Bruno Henrique, embora o Bruno Henrique desfalque na Libertadores por vários jogos. Mas tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique. E tem esse Rodrigo que é uma esperança. E o Rodrigo é esperança. Isso. E o Sacha é melhor que o Rodrigão. E o Sacha é melhor que o Rodrigão. E outro, o Vitor Bueno pode voltar bem e pode fazer às vezes no meio campo também. Mas eu só acho que o Vitor Bueno... Ele já fez às vezes meio campo e já resolveu. Se voltar o Vitor Bueno, que era... Que ele tá sendo agora, eu não sei se o Vitor Bueno, ele era o que era ou jogou aquilo... Porque ele era coadjuvante do Lucas Lima. Pode ser. Ele jogava jogou muita bola em 2016, RG? Jogou bola. Ano passado ele começou mal e machucou. RG, Léo Cittadini ou Jean Mota? Porque ontem o Jean Mota entrou no lugar do Caju, mas ele foi bem, cara. Eu jogando na meia ali na posição dele, acho que ele pode render melhor. Mas o Jean Mota não é protagonista e o Jean Mota não é esse cara que bota a bola embaixo do braço. Desculpa, eu não vejo. Mas ele é improvisado. Eu não vejo. Não, mas ele jogou na lateral esquerda. Mas em qualquer lugar. Você bota ele na posição dele. Você tem a mesma opinião, chefe? Não é. Pra mim, o Jean Mota, eu acho que ele é uma opção de segundo tempo também. Não é um cara pra entrar no time e dominar o meio campo. Então, eu acho que a esperança é se fechar com esse Zé Larayan da vida. Torcer pro cara ser bom. O Vecchio. O cara jogar, né, Vecchio talvez renda mais como segundo volante no lugar do Renato do que o Renato. Ali é a terceira opção. Exatamente. Não pode ser a primeira nem a segunda opção. A diferença de Lucas Lima e Vecchio, e o Vecchio colocando o Vecchio pra fazer a mesma opção do Lucas Lima, ele dá dois tapas na bola, ele dá um tapa na bola. O Vecchio, ele recebe a bola, aí ele ajeita... Aí segura... Não, 5, 6 toques pra poder achar alguém. Ele é mais lentão, mas ele tem essa facilidade de correr. Mas aí a diferença do bom jogador, do craque, do normalzão, né? O Vecchio é meio quadrado, né? Se ele olha pra esquerda, ele tem que virar a cabeça e o corpo junto. Mas vocês estão cobrando muito, né, meu? Afinal de contas, ele é Vecchio, né, Marcão? Ele lembra o robô do Perdidos no Espaço. Ele não é um grosso de bola, não. Ele não é grosso de bola. Não, não. robô dos perdidos no espaço. É meia hora. Ele é meia hora, mas ele ajuda. Ele não é perna de pau. Não, não é. Mas não, não é. Mas não é o salvador da pátria. Mas é duro. Cara é duro. Não é pra ser. Não é pra ser o 10 do Santos, não é. Não é. Os dois últimos, Ganso e Lucas Lima. Acabamos de passar mais 15 minutos discutindo sobre o Santos. Ganhamos mais uma medalhinha da torcida alvinegra da Baixada. É isso aí mesmo. Não é não? Tem que falar mesmo, lógico. Porque o Estádio 97 fala do Santos, sim. Ótimo. Aqui não é refém de um time só. Não. É verdade, velho. Tá bom? Tá boa. Ótimo. Beleza. E agora, hein? Agora eu vou falar da LG. Porque 2018 chegou, será mais um ano especial pro futebol. A LG trouxe a promoção Craques da Torcida, que pode te levar para os países dos melhores jogos de futebol do mundo. No total, são 6 viagens com acompanhante para a Europa e mais 16 viagens para a Rússia. Isso mesmo, para a Rússia em 2018. Se você comprou a partir de R$300 em produtos LG, qualquer produto vale, diga-se de passagem, é só se cadastrar no site craquesdatorcidalg.com.br e começar a torcer. Agora, se você não comprou, tá aí uma ótima oportunidade de se presentear e ainda concorrer a essas viagens. É isso aí. A cada R$300 em produtos LG, você ganha números da sorte para participar. E olha, quem cadastrar as compras no site até 31 de janeiro, conhecido como depois de amanhã, né? Já tá dentro do próximo sorteio, que vai dar viagens para Itália, Ucrânia e Rússia. A promoção Craques da Torcida LG tá batendo bolão. E você não vai ficar de fora, né? O regulamento completo está no site craquesdatorcidalg.com.br. Entra lá que tá muito legal. Estádio 97, oferecimento clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo Crisp Bacon. E amanhã, triplo Burger Bacon por apenas R$8. Aproveite! Aproveite! Ah, meu Deus do céu! Do Estádio 97 informa! Vai começar a tortura. No Pacaembu. É, o Corinthians falou, vamos tentar jogar lá, ver se os caras ganham. Ah, que não, queridinha! Não adiantou. Corinthians 1, 2, São Paulo 1. Que pena. Olha, eu ia fazer uma piada aqui, mas infelizmente já não tem mais o que falar. A gente já fez todas as piadas possíveis do mundo. Está aberto aqui pra você mandar a sua piada. Pode marcar o Marcão, pode marcar o Sombra aí. Pode marcar aí, ó, o Mota. Olha o seu Bento, velho. É o seguinte, manda direto pra eles. Fica mais engraçado. Pô, você tá deixando, hein, velho? Ô, Bento, mano. Tudo bem? Beleza, e você? Tudo. Ô, queria... Bento, se liga só, se liga só. Manda aí. Olha lá. Manda. Chupa, Marcão, seu Bambi. Toma, 2-1. Até o pequeno Nicolas, velho. Pro inferno, molequinho, você e o pequeno Nicolas. Ah, que é esse trouxa aí. Quem é esse mini marginal? Mini marginal, seu rego. Você pegou esse mini marginal. Você pegou aonde? Esse áudio aí na Fundação Casa, mano? É, Febem. Não, inclusive ele te mandou também aí. O Edu te mandou aí, esse parceiro nosso verde aí. O bagulho é o seguinte, Bento. Até um moleque, mano. Moleque, ó, com menos de 10 anos, já viu o time dele ser mais campeão que o meu irmão. Mas esclareça, mano. Quem é o Nicolas? O Nicolas é ouvinte nosso também, tá sempre. Quero nem saber quem é, já tô com assustado. Imagina, imagina, moleque é sangue bom, é firme mesmo, moleque é Corinthians, Bento. Mas pra variar, né, Bento? Mais uma surra nesses coitados aí. Porra, 2-1, primeiro gol foi um golaço, hein? Primeiro gol foi um golaço do Corinthians. Gol de videogame, como diria o Gustavo Villani. Isso, e depois o Balbuena subiu lá em cima, mas diga-se de passagem, o Balbuena, né? O Anderson Martins ficou só assim, olhando o avião passar. Vamos chegar lá. Mas o Mota falou que era craque. Ah, mas peraí, o Mota falou que era o novo Beckenbauer. Não, não só o Mota, o Mano também pintou. Eu falei, quando foram contratar, eu falei, zagueiro nota 5,5. Tá, não, mas ok, o cara falhou, mas vocês não podem rotular o cara por um gol. Inclusive, tá vendo, ó, esse prego aí que acabou de falar do Anderson Martins, é o mesmo que outro dia tava elogiando o Jusilei aí. Inclusive, no primeiro gol, você viu onde o Jusilei tava, que ele não acompanhou o Jadson? Não, tava fora de posição. Porcaria. Tava fora de posição. Aí, o Jusilei é a porcaria. Aí, mas agora, ali quem tinha que estar marcando o Rodrigo era o Jusilei. Bom, mas vamos lá, né? Mas enfim, vamos então, lá, Bento. Coringão, não quero falar dos caras, né? Fala do Corinthians aí. O Henrique foi apresentado hoje, Amanhã vai ter um jogo contra o Nacional. Esse Nacional dali faz clássico, faz jogo com todo mundo, né? Serve pra isso. Sparring dos clubes grandes, esse Nacional, né? Ali. Amanhã, então, o Sheik deve participar desse jogo, o próprio Henrique. Tipo, um jogo treino é pra colocar os caras no ritmo aí pra frente aí, beleza? É isso aí, Bento. Bom, com relação ao jogo de sábado, vamos lá, por partes. O Corinthians, ele abriu o placar muito cedo, com 2 minutos o Corinthians fez 1-0 com aquele golaço do Jadson. Uma jogada que começou com o Capixaba ali, que cruzou uma bola rasteira pro Rodriguinho ali, mais ou menos na meia lua. Ele já deu um balãozinho ali, cavando ali, segurando o L1 e triângulo pro Jadson. Ele chegou batendo ali, a bola mascou no gramado, encobriu o Sidão e entrou. 1-0 Coringão. Ali, Bento, eu achei que o Corinthians, ele deveria ter uma postura um pouco mais agressiva. Porque quando você abre o placar muito cedo, o adversário já fica cambaleando, cara. A hora que o adversário tá cambaleando, é a hora de ir pra cima e meter o soco no queixo ali, derrubar e dar nocaute. O Corinthians, ele, se tivesse pressionado São Paulo, se o Corinthians tivesse ido pra cima e mantido o ritmo, como esperava-se, o Corinthians, ele poderia ter aberto uma vantagem maior ainda com 10 minutos de jogo. Tinha que aproveitar o mau momento, inclusive a instabilidade do time de São Paulo, repleto de moleques, tomando gol logo cedo, o Pacaembu lotado, a torcida pilhando, enfim. Era o momento de ir pra cima do São Paulo e acabar com o jogo ali, pô, com poucos minutos. O Corinthians começa a cadenciar. Então, pois é, Mota. Todo mundo esperava, mas o Corinthians, ele parece que não gosta de vitória. Desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians, ele, quando faz o placar ali, fez 1-0, ao invés de ir pra cima explorar talvez aí o momento favorável, ele começa a tocar bola, ele começa a cadenciar o jogo, ele começa a chamar o adversário pra cima, mas não é que ele chamou o adversário pra cima pra agir no contra-ataque. Não, ele fica inerte na partida. Tanto é que quando o São Paulo empatou o jogo, o São Paulo já tava melhor. Já tinha chutado uma bola 2 minutos antes. Sim. Na trave do Corinthians. Aí um lance que foi ridículo, um lance que partiu aqui da lateral direita do São Paulo, que o Juninho Capixaba já começa o erro ali, ele não conseguiu interceptar o cruzamento. Segundo erro, o Cássio não ataca a bola. Terceiro erro, o Fagner, esse mais grave, o que mais falhou no gol, o Fagner não acompanha o garoto de São Paulo, tá na cara, quer chegar junto. O Fagner achou que era o quê? Jogo treino? Que não vai correr atrás de uma bola daquela? Então o Corinthians acabou cedendo o empate. No segundo tempo, o Corinthians, ele voltou com uma outra postura. O Corinthians voltou a ser um time agressivo, passou a dominar novamente o jogo. Começou a tomar as atitudes da partida ali e o time de São Paulo não soube muito o que fazer. O Corinthians achou um segundo gol ali numa bola parada, ali uma cabeçada muito bonita do Balbuena, que subiu lá no terceiro andar. E dali em diante o Corinthians não correu mais riscos. Então, Mota, volto a elogiar a postura do Corinthians. Como o Corinthians não, jogando aí nesse novo esquema? Ah, não correu, para. Começo segundo tempo, correu. O Brenner quase empatou o jogo, o Balbuena salvou uma bola em cima, mano, da linha, tá louco? Tempo, São Paulo foi melhor depois que o Corinthians fez o gol. Depois que o Corinthians fez o gol, ele não correu mais riscos. O time é evidente que mais cedo ou mais tarde o São Paulo poderia criar uma outra chance. Então, começou. Mas o Corinthians, ele dominou o jogo de cabo a rabo, gente. Não, o Corinthians engoliu o São Paulo. Foi melhor, mano. Imagina, vocês viram outro jogo. O Corinthians engoliu o São Paulo. O São Paulo, em nenhum momento, ele colocou em xeque a vitória do Corinthians. O próprio Dorival admite isso. Ele falou, não merecíamos ter perdido da forma como foi. Ou seja, mas ele quis dizer, merecíamos pela derrota. Não, ele não falou isso. Ele falou que o Corinthians mereceu ganhar. Mas o São Paulo não merecia perder. Ou seja, é uma frase porca dele. É. A partir do momento que o Corinthians merece ganhar, quer dizer o quê? Nossa. Que o São Paulo mereceu, não merecia. Mas enfim, o Corinthians, eu vi ali uma postura agressiva. Eu venho elogiando a postura do Corinthians com esse novo esquema ali de jogar com 4 jogadores ali à frente do volante. Desde o primeiro jogo do Campeonato Paulista, quando o Corinthians perdeu para Ponte Preta. Eu falei, a derrota não quer dizer nada. Eu falei, o Corinthians, ele foi intenso durante o jogo todo, ele criou oportunidades de gol, ele amassou a Ponte Preta e a derrota foi o detalhe. Falei, eu me empolgo com esse esquema de jogo do Corinthians. E dali em diante, o Corinthians, ele pegou aí São Caetano, pegou Ferroviária, pegou agora o São Paulo, inclusive eu disse, eu falei, o Corinthians, ele tem que manter o esquema de jogo para ver agora num clássico se esse esquema de fato tá funcionando. E provou que tá. Claro, tem alguns ajustes que precisam ser feitos, principalmente o lado esquerdo da defesa, que com Capixaba e Pedro Henrique, tá difícil. Tá difícil. Os times que souberem explorar o lado esquerdo da defesa do Corinthians, eles podem criar boas chances, porque o Pedro Henrique com Capixaba ali, os caras não estão marcando ninguém. Tá uma zaga pensa. O lado direito com Balbuena e Fagner tá dando conta. Agora o lado esquerdo tá realmente complicado. Mas enfim, chegou o Henrique aí, foi apresentado hoje, vamos ver o que o cara consegue fazer ali. Mas o Capixaba marcando, pai do céu, é um Deus nos acuda. Um toque também pro Carilli. Carilli, eu sou um cara que te defendo, eu acho que você é um pupilo do Tite, você é um cara que ganhou espaço no clube. Mas, cara, na boa, Carilli, por mais que você diga, ah, o Júnior Dutra não tinha condições de jogo, etc e tal, eu tô poupando o cara pra colocar no momento oportuno, específico. Na boa, o Júnior Dutra, Carilli, se ele amputar o pé direito e tiver uma botinha ali de prótese daqui a 2 horas pra ele poder entrar em campo, ele tem que entrar e jogar. Não fala assim. O Casinho, mas é verdade, gente, é verdade. Não, amputa o pé direito, como assim? É verdade, gente, é verdade. É, igual o Júlio César do Flamengo. Daqui a pouco a gente fala do contratação do Júlio César, o goleiro do Flamengo. O Júlio César aqui, ó, Sampro, goleiro do Flamengo. É igual aquele parente lá que o médico fala, meu, pode levar pra casa aí, porque não dura mais 2 dias, sabe? Sim, sim. Fala, não, mano. Leva pra casa, não dura mais 2 dias. A contratação do cara. Mas enfim, em relação ao Casim, que é do meu time, o bagulho é o seguinte. Carilli, pelo amor de Deus, Carilli, me ajuda, cara. Ajuda a torcida do Corinthians. Me ajuda a te ajudar. O Casim é um cara esforçado. O Casim é um cara aí que conta piada em coletiva, é um cara que se esforça pra falar o português e a galera adora ele internamente dentro do Corinthians, mas tecnicamente falando, não dá. O gringo da favela, ô Carilli, é aquele negócio meio tipo folclórico, aquele lance igual meio Zizal, sabe? Não, não dá pra contar com o cara, meu, não dá. Calma, o Casim, não, mas é verdade, o Casim ele dominou uma bola no peito lá, que não sei quem foi que lançou, pode ter sido o Jadson talvez, mandou uma bola no peito do Casim. Cara, ele, se tivesse um pouco mais de qualidade, ele dominava aquela bola já, tipo, colocando pra frente pra poder bater. Ele dominou a bola tirando a bola da área. Ele é muito fraco, mas velho. Mas vai chegar o ceifador, mano. Calma. A eleição não, mas, tá chegando. Não, não. Isso não, daí sim, hein? Mota. É, dia 3 aí, no próximo sábado, acontecerá as eleições do Corinthians aí. É. E, inclusive, impugnaram aqui, momentaneamente, a candidatura do Paulo Garcia. Ainda por cabe compra de votos, é isso? Foi. Um dos motivos, declaração, não, mano. De votos, não, pagamento de carteirinha, né? Ele, então, mas isso indiretamente foi caracterizado como compra de voto. Mesma coisa. Mas foi por causa daquela declaração, evidente que foi, Mota. Tá inclusive ele falando, ah, isso aí é imoral, mas não é ilegal. Ei, porra, um cara que quer comandar um clube, velho. Falar uma besteira dessa. Sabe, tacanho desse daí, é ridículo, mas enfim. E ele vai apoiar quem, mano, se ele não for candidato? Você acha? Então, Motinha, não sei. O Paulo Garcia é aquele negócio meio boia de oceano. Pra toda eleição do Corinthians, ele corre pra não chegar. Pra variar boia de oceano, a mesma prática de sempre. Ô, mano, mas ele boia de oceano é o melhor, hein? Ele tem, forte participação dentro do Corinthians, assim, no sentido de apoiar um cara, um candidato, claro. Por exemplo. Se ele vai tomar Cittadini. Ele quando participou do programa com a gente lá na Fox, na hora do almoço, cara, ele disse que ele tava um pouquinho à frente do Andrés aí, pra não considerar empate técnico, ele tava um pouco à frente do Andrés na pesquisa que ele encomendou. Véi, chega a ser cômico, velho. Seria cômico se não fosse trágico, mano. Porque ele tá pensando em assumir meu clube. Mas não dá, cara. O Paulo Garcia, com todo respeito a ele. Quem é os tem outros nomes ali. Oi? Quem tá na cabeça aí pra ganhar, na tua opinião? Quem é que vai... Olha, eu acho que essa briga aí, Bento, fica entre Andrés e Cittadini. E o Tuma? Então, o Tuma tá bem abaixo. Tá baixo. O Tuma tá bem abaixo. Um cara que eu gostaria que vencesse aí seria o Isabela, cara. O Felipe Isabela, eu acho que seria um nome bacana aí pra assumir a presidência do Corinthians. Mas cara, esse nome não é meio estranho pra presidente do Corinthians? Imagina. Isabela. Imagina. Sobrenome, E é sobrenome isso. Isabela. É, não é com I, é com E. O Felipe Isabela, mas seria uma nova mentalidade. Nossa. Mas em termos políticos, todo mundo sabe da forma como funciona. Você não consegue ganhar força política do dia pra noite. Você precisa aparecer em eleições, virar candidato, começar a consumir votos ali de outras chapas, começar a aderir talvez aí pessoas que estejam indecisas. Ah, enfim, precisa de muita presença na piscina, hein? Também. Só pra ter muito papo na piscina. Churrasqueira. Claro. Pra você meter aquelas tatu meio de manezão. Não é não? Mas, ô Sombra, isso daí, pra quem quer concorrer a qualquer cargo político, independente de ser na parte esportiva ou não, você sabe que você precisa fazer lobby, você precisa fazer alianças, enfim. Isso daí faz parte do jogo político. Nossa, isso é uma delícia. Eu não tenho estômago pra isso, mas, enfim. Você vai votar em quem, mano? Eu não voto, ele tem direito a voto. Caramba. Ele transferiu o título dele pro Rio, não é isso, mano? Transferiu pro Vasco, não é isso? Não, transferiu. Pro Botafogo, estranho. Mas então vamos aguardar. O mano votou na urna 7 lá? Ah, é? Não votei, não. Mas vamos aguardar o que vai acontecer no próximo sábado aí, quando teremos o novo presidente do Corinthians. Tudo indica, Bento, que se houver a eleição favorável pro Andrés, se ele for o próximo presidente do Corinthians, a minha informação continua bancando, cara, que já existe aí um pré-acordo entre ele e o Henrique Dourado, por mais que ele negue isso perante as câmeras, mas a informação que eu tenho é essa. Vamos ver se de fato ela se concretiza. Seria um centroavante hoje para suprir a ausência do Jô. Seria um cara aí mais talhado, seria um cara que tenha talvez um pouco mais de lastro. Porque, com todo o respeito ao próprio Junior Dutra, que hoje seria a melhor opção que o Corinthians tem dentro do elenco, eu não acho que o Junior Dutra também é esse centroavante aí para suprir a ausência do Jô. O Junior Dutra pode ser um bom quebra-galho, mas não tem que ser o camisa 9, não. Tá certo. Tá bom? Vamos. Ele não tripudiou tanto, né? Ah, sabe o que não queremos aí? Não, mas tá. Sabe por que, Sombra? Tá perdendo a graça, é isso? Eu tenho dó. Não é mais que você tem dó, você tem consciência, mano. Essa primeira fase do campeonato não vale nada. Pelo contrário. Mas quando vale também, a gente passa o carro em vocês. Ô, posso te falar, mano? Ganhar do Mirassol é 3 pontos. Ganhar do Corinthians é 3 pontos do mesmo jeito nessa primeira fase. E a minha rivalidade hoje é com o Santos. O São Paulo hoje, pra mim, é o carro do Street Fighter. É o bônus round. Imagina, mano. Pra você ter uma ideia, a questão não é aqui, Bento, só o problema em si. Antigamente, quando eles ganhavam de São Paulo, chegava em casa e aloprava esse otário. Hoje em casa, eu chego em casa, eu pergunto, e aí, como é que foi o seu final de semana? Você manda um WhatsApp pra ele Fantástico. Quando acaba o jogo, mano? Nem zoou mais. É, mas nos anos 2000 ele que zoava bastante com você. Então, zoava nada. Mas é que zoava tá, assim. A freguesia da história do futebol zoava mundial, Bento. Naquela época o Mano era esses caras contra a gente. Perguntei. Esses caras contra a gente não tem jeito. Caramba, mano. Perguntei como é que tava o tempo lá na Riviera, tal, esse final de semana. A gente mal falou do jogo, cara, porque essa fase do Paulista não serve pra absolutamente nada, a não ser dar ritmo de jogo. Tudo bem que não serve, mas não precisa perder, time. Né? Então vamos lá, Não precisa perder, mas não vale nada. Ô Marcão, discursinho loser. Para de passar pano pro Dorival. Nós vamos trombar esses pregos. Agora pisou no calo dele. Nós vamos trombar esses pregos na semifinal e vamos arrancar a cabeça. Vamos mandar o tricolor. Vamos falar de São Paulo, vamos lá. Só repassando a informação aqui, mano. Só repassar a informação aqui, ó, Bento. Nos últimos 10 anos, tá certo? Nos últimos 10 anos, ou seja, de 2008 pra cá, vamos colocar 2007, porque 2018 começou agora, né? Então, nos últimos 10 anos, cara, Corinthians venceu São Paulo em 19 vezes e só perdeu 6. Parlado, hein, velho? Ou seja, 19 contra 6. E aí você pode pegar aí confrontos que valham ou que não valem nada, tá certo? E o Corinthians para o São Paulo atropela. Ah, o ano passado mesmo foram 6 confrontos, foram 4 empates e 2 vitórias de vocês, mano. Pô, eles não ganharam uma. Mas não ganhou uma. Ah, mas você tá contando aquele jogo lá que o juiz meteu a mão ou não? Ah, cala a boca, vai chegar na cama, aquela hora segurada aí, mano. saque@cbf.com. Freguês, chupa. Ai, meu Deus do tricolor, Sombra. Mané. São Paulo. Ô, seu Bento, não querendo cortar. Passa pano pro Dorival aí, não querendo cortar sua manchete, seu Bento, mas ontem tiveram 2 lances bizarros por parte da arbitragem. Uma que o Pedro Henrique saiu com bola e tudo pela lateral e deu lateral pro Corinthians, tudo bem. Aí no segundo tempo, teve um outro lance também no final do jogo lá que o Paulinho arrumou um escanteio numa disputa de bola com o Romão do Corinthians. O bandeirinha demorou 3 segundos e marcou tiro de meta. Então, não querendo justificar, falar que por causa do lateral você escanteio. Você tá falando que o árbitro prejudicou o São Paulo por causa de um lateral escanteio? É isso que eu vou falar, se você deixar eu concluir, você vai entender. E o Anderson Martins que derrubou lá o jogador do Corinthians? Concordo, foi falta em cima do Casil, isso também foi não deu. Falta, mas não, foi pênalti. Nesses dois, aonde? Foi no meio do campo. Que pênalti, tá louco? Imagina, dentro da área. Foi no meio do campo, seu índio. Dentro da área. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Na dúvida, a arbitragem sempre é favorável ao Corinthians. O mesmo lance que o... Não, favorece o grande. O mesmo lance que o Pedro Henrique saiu com bola e tudo pela linha lateral, que foi na cara do Bandeira, o Bandeira também não marcou. Aliás, marcou o impedimento do Marcos Guilherme, que tava, mas por questão mínima. É. Então, quer dizer, na dúvida, sempre é pro Corinthians. E não foi? Você não vai falar nada? Quem? O Diego Souza, que era pra ser expulso e não foi. Que isso, tá de brincadeira, né? Aquele lance ali era amarelo pro Gabriel e vermelho pro Diego Souza. O Gabriel foi agredido de forma covarde. Esse Gabriel, velho, é cheio dessas ideinhas aí. Que aí esse jogador que ele ia ver onde ele ia parar. Deixa eu atualizar a segunda-feira do Tricolor pra vocês. Manda aí, seu bem. Tem muitas coisas. Tá se apresentando nesse momento, sendo apresentados nesse momento o Trellis e o Nenê. Tá lá os dois sendo apresentados agora. O Trellis que o Corinthians queria. Sim. Chapéuzinho. O Corinthians deu uma touca nesse prego aí. Juntamente com o Raí. Tá sendo apresentado? Quem? O Raí tá sendo apresentado? Não. Vai jogar? Vocês estão confundindo o seu bem, aí, chefe. O Raí tá apresentando os dois. Certo. E a semana é difícil, hein? Madureira. No meio de semana que ontem tomou pau do Fluminense. Perdeu de 2-1, jogo. Lembrando que aquele é o jogo, se perder lá, tchau, hein? Mas é, vai jogar em Londrina, norte do Paraná. Joga em Londrina, é verdade. Isso, Londrina. Aliás, o estádio do Madureira foi até foco de reportagem do Fantástico. Que a bola porque vai a bola nos... cai nas árvores atrás cai do campo mato. E ninguém acha. É, ninguém acha. Tem um fica cara lá... de lanterna procurando e fala assim: não achei! Não achei! Parece que é um portal lá e sobe. É um portal. Cada jogo lá tem que ter 300 bolas. Mas vamos lá, Marcão, mostra só. Você tá triste, Mota. Peraí, gente. Outra coisa importante hoje, houve uma reunião. O Cueva, beleza. Cueva, Raí, okay. Leco, sim. Tiveram uma reunião, foi, o Cueva foi reintegrado à equipe, vamos dizer assim, né? Já pode ser titular. E o Dorival vai decidir se ele vai jogar ou não, Cueva, entendeu? Tá certo. Essa foi a primeira a coisa que aconteceu com o Cueva. A reunião foi assim, ó, quero muito jogar, quero prestar serviços peço a São desculpa. Paulo, peço desculpas, etc e tal. No final, todos se abraçam, dão um beijinho, falam assim, estamos juntos. E o Dorival ficou olhando com aquela cara de bobo, até o próximo assim, jogo. Pô, ninguém me consultou. Posso começar a falar? Ai! Prossiga, ai, Motinha. Ai, vai, vamos Motinha. Começar a falar assim, olha, essa historinha, o São Paulo jogou bem, não vale nada, vergonhoso, desculpa, é o São Paulo Futebol Clube. Tudo bem, Mota, mas o São Paulo jogou mal? Desculpa, mas acha que jogou mal? Isso aí não contenta ninguém. Vamos analisar o jogou seguinte. Jogou bem, ai, jogou bem e tal. Meu, primeiro tempo o São Paulo jogou mal. São Paulo não sabe o que fazer a bola. São Paulo não é time. Dorival não sabe mexer no time. São Paulo improvisado. As alterações do Dorival, você acha que foram ruins? Horríveis. É mesmo? O Paulinho, você acha que entrou mal no jogo? Mas, Marcão, quanto tempo ele levou pra mudar? Ah, Motinha, você tá de brincadeira. Ó, vamos Rui. Começar assim, peraí, ó. Peraí, deixa eu só acabar. Tá, então vai. Outra coisa. Dorival, desculpa. Você não é técnico pro São Paulo. Isso, Mota. Desculpa. É um cara não. Perdido. Pronto, agora não fala não mais tá... com o Marcão nunca mais. Parabéns, não tá mano. Alinhado com a diretoria. Dá um beijinho pro meu irmão. Vergonhosa a entrevista do Dorival. Um técnico de time gigante não pode chegar na entrevista e falar as besteiras que ele falou. Entendeu? É um absurdo. O cara vem, anuncia a contratação, ele fala assim, tipo assim, eu não pedi. Eu pedi outra coisa, mas me colocaram entrelinhas, isso aí. Nas entrelinhas, ele não falou assim. Ele falou assim, dois bons jogadores, são bem-vindos. Estávamos trabalhando para outras posições, mas chegaram esses como oportunidades de mercado. Sim. Nas entrelinhas ficou, não era isso que eu quero. Se der merda, a culpa não é minha. Basicamente ele falou isso. Desnecessário levantar desnecessário, essa bola. Desnecessário. Essa bola. Um técnico do Porto do Dorival que trabalha no São Paulo Futebol Clube não pode falar um negócio desse nesse momento. Entendeu? E a coisa que ele sempre fala, temos que ter tempo, temos que trabalhar. Gente, num clássico contra o Corinthians, ou contra o Palmeiras, ou contra o Santos, são os grandes de São Paulo, não pode ter tempo para trabalhar, tem que ser o melhor, tem que jogar. O Dorival tá perdido, gente. Só que você não consegue também chegar e falar assim, olha, hoje nós temos que jogar e ser o melhor... Porque você quer, né, Mota? Assim, tudo bem, concordo. Não é porque concordo, você quer. Mas a torcida do São Paulo tá de saco cheio dessa... Bom futebol não cai do céu, né? E outra, Motinha, você tem que analisar o principal, cara. Nós estamos jogando hoje contra o campeão brasileiro de 2017. Querendo ou não, a base do Corinthians tá formada. O São Paulo jogou com o Militão, jogou com o Brenner, jogou com o Shailon. São moleques, cara. Você não pode jogar a responsabilidade de um clássico em cima de três moleques, cara. Posso jogar a responsabilidade Paulo, em cima da diretoria São que faz Paulo, cagada. O São Paulo, cagada. O São Paulo é um time em formação, Motinha. Até quando? Vai. Tá chegando o Nenê e o Trellis, bacana. Essa primeira fase, quer que eu escreva pra você? Há 10 anos que a gente tá em formação. São Paulo, você tem que analisar, Mota, o seguinte, cara. O seguinte, essa primeira fase de Campeonato Paulista serve pra você dar ritmo de jogo e entrosamento pra um time que tá sendo montado. Sinto vocês bem tensos. Não, não é tensos. Mas o que Edmar é jogador de São Paulo. Fala pra mim. Motinha, entenda o seguinte. O que o Dorival tá fazendo é a mesma coisa que o Carilli tá fazendo com o Casim. O Casim é melhor que o Junior Dutra? Não. Mas teoricamente... Teoricamente, Motinha, o cara tava no elenco ano passado no reserva. Tem um jogador melhor, você vai colocar o pior, Martão. Martinha, você não tá entendendo a coisa na prática, meu irmão. Por que que o Carilli coloca o Casim de titular, então? O Dorival, no clássico, você tinha que colocar o Reinaldo. Imagina, o cara, velho. Você perde o elenco, velho. E perde o elenco. Sabe qual é o problema? Calma, sabe qual é o problema? Perde o elenco e perder jogo. O problema do torcedor do São Paulo é que os caras acham que é videogame, cara. Não é videogame. Futebol profissional, gente, pra vocês que estão criticando a escalação, eu também acho que o Reinaldo joga mais bola que o Edmar, mas é o seguinte, você tem um elenco... Um elenco, o Edmar terminou o Campeonato Brasileiro ano passado como titular. O Dorival deu recado, né? Substituiu durante o jogo, naturalmente o Reinaldo deve tomar o lugar. É isso que eu tô falando, aos poucos isso vai acontecer. Você acha que o Casim, você acha que o Casim vai terminar o ano como titular do Corinthians? Também não vai. Tomara e outra, as substituições que o Mota tá falando. As substituições. Importa. As substituições que o Mota tá falando que foram mal. Entrou o Paulinho e entrou outro menino lá do São Paulo, lá no lugar do Brenner, lá, o Kaique. Foram mal? Foram mal os caras no campo? O que, que ele mudou no jogo? Mas, Mota, você tem que dar oportunidade. Você tá vendo o que, Marcão, que ele tá colocando em campo? Vem cá. Vamos ver, peraí. Não, você. Se fosse o Dorival. Se você fosse o Dorival. Não, não, não. Você sabe que vai jogar contra o Corinthians, o time fechadinho. O São Paulo jogou uma bola de fora. Entenda. Não tem um chute de fora da área. Eu quero ver você, Dorival. Um chute. Você como Dorival Júnior. Eu quero saber qual que é a substituição que você faria. As três substituições, vamos lá. Primeira coisa, pra mim, Militão não é lateral. Tá, você colocaria quem no lugar dele? Coloca alguém de origem. É o Bruno. Que é o Bruno? Ué, o quê? Eu tô o Bruno é aquele que a gente xinga toda hora. Então ué, põe aí, vai, Petros, vamos lá. O Petros na frente, o Petros é meia? Não. Pra agora? Não é. Então. Mas é isso que eu tô te falando, Mota. O Shailon, cara, ele tá sobrecarregado. Se você não colocar alguém do lado dele pra ajudar a criar jogadas, ele não vai render. É isso que você não tá entendendo, cara. Ó. Olha, eu entendo tá os dois lados. Equilibrado Shadow, o que acha de tudo isso? Eu entendo os dois lados. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte. Venceu o time que já tem uma formação, claro, um jeito de jogar. Claro. Contra um time que ainda procura os seus 11 jogadores e que ainda procura afinar um jeito de jogar. Óbvio. O São Paulo ali no primeiro tempo estava acuado. Eu entendo, como disse o Mano, que se forçassem, tomaria o segundo gol. Mas isso muito prejudicado pelo gol no comecinho também, né, Sombra? Não interessa. Mas eu isso não... é uma circunstância do jogo. Mas agora lambeu o Dorival, hein? Você não, quer procuração não pra defender o Dorival? Um gol no começo do jogo, cara, você quebra qualquer esquema montado pra partida. É isso que você gosta? Então, mas aí, vamos lá. Então, assim, quanto ao jogo em si, fazendo uma análise bem abrangente, sem muitas paixões, eu diria o seguinte, venceu o melhor. Venceu aquele que está mais preparado no momento. Venceu aquele que já conhece o seu time titular. Venceu aquele que tem menos dúvidas do que o São Paulo. Venceu aquele que já sabe como jogar. Venceu aquele que não perdeu atletas importantes no meio de campo, que é o coração de uma equipe. Então, a meu ver... Mas o resultado justo, você acha, Sombra? A todo momento, eu achei... Por que eu achei justo? Foi justo, Marcão. Por que eu achei justo? Empate era justo. Porque o primeiro tempo, pra mim, o Corinthians foi melhor. Pra mim, ele foi melhor. O São Paulo, num pequeno momento ali, ele agredia com umas pontadas ali pela direita, mas logo depois do gol, o Corinthians já recuperou-se dentro da partida, apesar da falha do Anderson e o mérito do Balbuena. Muito bem. Segundo tempo... São Paulo poderia ter empatado e acho que até fazia jus ao empate no começo do segundo tempo. Sim. Quando justamente o Bandeira marcou muito bem o impedimento muito por bom. Centímetros. E depois na sequência lá quase o Brenner empatou no E na sequência, no mérito do zagueiro corintiano que tirou a bola para a linha de fundo, tirando a bola do Brenner. Que aliás, okay. Sombra, dois ótimos lançamentos do Jucilei, hein? Sim, para mim o Jucilei é o melhor em campo pelo São Paulo, Os na minha lances, opinião. Hein? O Jucilei se destacou, ele com uma presença física e técnica ali no setor dele, ele foi bem. Bom, apesar da falta de cobertura no primeiro lance, etc. Mas eu vejo isso muito mais como um problema coletivo. Individualmente, eu acho que ele foi muito bem. Eu penso, cara, que assim, se o São Paulo tivesse empatado o jogo e o Corinthians se propusesse a buscar gol de novo, acharia o seu gol. Porque nitidamente é um time que sabe o que quer e outro que ainda não sabe se defender, se quer atacar. Vocês dois têm um pouco de razão. O Mota no desespero de a gente não ganhar nada há muito tempo e você falando, pô, é um time em construção. Os dois têm um pouco de razão. O Mota muito mais representando uma tônica maior do torcedor mais apaixonado, falando, porra, meu, a gente não ganha mais, a gente não ganha mais, não ganha mais. É verdade. Toda hora tá remontando o time, toda hora tá remontando o time. É uma outra verdade. Só que, pelo menos em algum momento, tem que ser dada o crédito e o tempo para que um time seja montado. Claro. Então, esse começo de ano, você botar na conta de tudo que foi o resto do tempo, não dá, porque é outra direção. Claro, claro. Né? É outra visão que existe ali, em tese, do Raí e do Ricardo Rocha. E o Lugano chegando agora. Em tese, sintonizados com o Léo. Que é a nossa esperança. Que é a esperança. É a nossa esperança. Então eu não posso botar esse trabalho de começo de ano na conta do resto. Claro. O que eu posso botar na conta de tudo que passou é a questão financeira, que as más administrações deixaram uma dívida enorme, claro. E dívidas enormes e más contratações que fazem com que o São Paulo hoje não tenha dinheiro para chegar e falar assim, quem é o bom dessa posição? Não, ok, tá bom, Palmeiras tá, quer o Scarpa? Não, mas eu não vou deixar, eu vou lá e vou brigar. E vou disputar e vou levar, eu vou perder uma, vou ganhar outra. O São Paulo hoje não tem esse poderio financeiro, assim como não tem o Santos. Sim. Eu vejo São Paulo e Santos muito parelhos hoje. Ambos com problemas administrativos e de caixa. Né? E o exemplo assim, hoje foi o Michael Suell, né? A história do Michael Suell. Olha, hoje saiu o assunto lá, o Michael Suell. Meu Deus, mas eu também li... não vai fazer falta nenhuma. Não, mas, Marcão, mas o problema tá não errado. É se ele vai fazer falta. O problema é que quanto eu li que ele ganha 300 pau, tem contrato até 2020. Como é que fizeram isso, Marcão? Então, você entra ano, sai ano, você vai administrando problemas anteriores. Essa é a questão. Mas, contratações que não faziam sentido na época. Por quê, como assim, Michael Suell? De onde você tirou essa história de Michael Suell? Serviria pro São Paulo, não serve. Na realidade, ele jogou muita bola no Botafogo, mas o Atlético Mineiro já tava mal, né? Quando contrataram. Eu acho que o Santos e o São Paulo têm a mesma perspectiva de melhora. Sim, desse chegando ano pra jogador. Frente. Eu acho que eu acho que estão fazendo a coisa certa na parte da diretoria, também na parte de departamento de futebol. Então, concordo com você. E o Santos está sanando as dívidas, então, pelo menos. Então, eu vou separar aqui as cestas. Deixa eu deixar o que ficou pro passado. Vou falar assim, é daqui pra frente. Raí e Ricardo Rocha. Exatamente. Vou falar de agora pra frente. E com o pouco dinheiro que tem, ok. Vamos pensar daqui pra frente. Onde reside minha... Que precisa ser feito um trabalho... Que não adianta chegar e falar, ah, não, mas agora no jogo contra o Corinthians tinha que ganhar porque tem que ganhar. Não é assim. Bobagem. Tira as calças e pisa em cima porque eu quero o que eu quero. Bobagem. Que é criança mimada, eu quero o que eu quero. Bobagem. Não, a gente tem que fazer por merecer as coisas. Claro. Né? E o São Paulo não apresenta futebol para merecer um resultado melhor. Então, a única coisa que me assusta nesse começo desse novo trabalho é que eu não vejo sintonia entre Dorival e essa nova diretoria do São Paulo. Sim. Todo mundo fala, ah, é problema de diretoria do São Paulo. Peraí, não vamos colocar na mesma cesta Adalberto Batista, Vinícius Pinotti e os outros conselheiros que estavam lá e agora Raí e Ricardo Rocha. Não posso botar na mesma cesta. Não posso. Porque senão... É outra direção. É, porque senão eu vou acabar julgando que todo recomeço é inútil. Não. Às vezes você não casa. Olha, 6 meses antes do São Paulo entrar no seu ano vitorioso de 2005, nós tínhamos metade do Pacaembu usando amarelo, pedindo a saída de Rogério Ceni e Luiz Fabiano. 6 meses depois, o São Paulo montou um time que ganhou o Paulista, ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial. Então... 6 meses depois de todo mundo de amarelo, veio... Depois foi tri-brasileiro. É, tá ruim aí. Pede pro Silvano arrumar aqui o teu microfone. Mas é tá. Por isso que eu falo, e Sombra. Depois veio... Então, pode ser que nós estejamos vivendo um novo começo. E eu entendo que é isso que eles pensam. O problema é que eu não estou sentindo sintonia nas palavras do Dorival e da direção do São Paulo Futebol Clube. Aí eu não sinto. Porque a mensagem dada pelo Dorival nas entrelinhas é... Eu queria outros jogadores para jogarem pelas pontas. Muito bem, então o que eu penso disso aí, como eu já tinha colocado nas minhas mídias sociais? Dorival, se você acha que com esses jogadores e não vai dar e não estão te atendendo, por favor, Dorival, você já está bem de vida, não seja refém do salário. Fala assim, olha, eu vou embora. Fala que você quer ir embora. Né? Não venha depois também ficar aí não sei quanto tempo lá e dizer assim, não deu certo que não vieram os jogadores que eu quis. Não, não vem com essa. Se você já não acredita no trabalho, chega na direção e fala assim, eu não acredito nesse elenco, eu vou embora. Ou então chega numa conclusão. Não, mas tinha que ter sido conversado isso antes, né? Agora, Dorival já estava lá. Dorival já estava lá. Chegaram Raí e Ricardo Rocha. Falou assim, não houve uma conversa? Vamos dar. Talvez tenha havido. É, então, agora, porque aquela história, eu quero ponta. Eu quero zagueiro, eu quero um atacante. Ô Dorival, você quer ponta? Legal, bacana. Vamos atrás. Vamos forçar nas pontas, vamos. Mas todos os atletas que a gente ouve dizer que eram prioridade do São Paulo para jogar nas pontas, por exemplo, falaram muito do Robinho. Dorival, por que o Robinho e não o Nenê? O Robinho não é mais ponta. Com velocidade não é. Por que o Robinho não, Nenê? O último ano do Robinho foi horroroso. E na conta do Robinho, tem aí uma provável condenação, tem uma imagem que arranha o time que ele jogar. E uma rejeição gigantesca da imagem dele. Aí falou do Gabigol, tá ok, o Santos, cara. E se ele optou pelo Santos, vai fazer o quê? Sim. É o clube que o formou. Mas se o Lucas Moura volta pro Brasil, provavelmente ele vai optar pelo São Paulo. Sim, sim. Como o Kaká também como, já fez né? isso. E o Dorival tá pedindo os jogadores que atuaram com ele. Aí falaram lá. Aí falaram. É complicado, né? Por que tem que ser os que atuaram com você? Aí vai falar, o David, que era do Vitória, foi pro Cruzeiro. Ah, o Cruzeiro foi lá e comprou. O David é veterano? É novo. Aí fala do Carlos Eduardo do Goiás. São Paulo foi lá, pedem uma fortuna pelo Carlos Eduardo. Falaram em 24 milhões de reais. O Marinho, a mesma coisa. O Marinho tentaram, a China não liberou. E vamos supor que todos esses fossem liberados. Como é que ia trabalhar a base que todo mundo e todo torcedor quer e vê talento? Com que espaço iam surgir Brenner, sim, Cipriano, Boia, Kaique, para não falar de outros, e quem sabe se amanhã o Toró que vai subir? Então, eu acho que há um problema de sintonia entre aquilo que a direção do São Paulo pensa e aquilo que o Dorival pensa. E aí sim, eu vou dizer para vocês... Se houver esse convívio num braço de ferro, vai ser mais um ano perdido e mais de novo eu vou dar razão. Falar assim, chega o ano que vem, outro recomeço. Hoje eu vi muito bem uma sintonia, uma matéria do UOL falando muito bem. O São Paulo vive demais o mercado da bola, mas não... Toda hora o São Paulo vivendo de... Não atua, ele não é, vamos dizer assim... Não, ele atua, ele traz, ele contrata. Mas o São Paulo vive muito assim... Precisamos trazer e atrás de trazer jogadores que façam voltar a ser um time bom. Gente, não tem dinheiro, não adianta. Tem que tentar trabalhar com aquilo que o mercado possibilita. E se o São Paulo quiser, que forme os seus Carlos Eduardos, que custam 24 milhões, que forme os seus Davids, que foi do Vitória pro Cruzeiro, e que forme o seu Scarpa, que era da base do Cruzeiro, e depois de 3 anos que ascendeu ao time titular, hoje é um jogador que todo mundo queria. Mas se você não chegar no momento e falar assim, eu confio nesse trabalho de base, eu vou bancar isso e trabalhar com aquilo que eu tenho, não vai dar certo nunca. Então, sim, eu acho que é o seguinte, ou senta o Raí lá, o Ricardo Rocha e o Dorival, e acertam as pontas também e chega numa conclusão, ou é melhor que já, eu defendo o trabalho, mas desde que o trabalho haja uma sintonia entre as partes. Senão, é melhor já romper agora... Pra que nenhum dos dois fique mal. Ele que não fique aí se lamentando porque não tem jogador. E que o São Paulo não tem um ano perdido. E que o São Paulo não tem um ano perdido. E acrescento. Se o São Paulo se dá mal com Madureira, na minha opinião, cai o Dorival. Mas aí. E segundo capítulo é: se o São Paulo não chegar jogando bem, não chegar numa final de Campeonato Paulista e jogando bem, Dorival, pra mim, na minha opinião, acho que semifinal, não, né, treina o brasileiro. Não, eu acho que São Paulo, se não chegar na final, na semifinal não, é obrigação. Não. Eu acho que se não chegar entre os aí quatro, aí chega na semifinal e perde. Mas na moral, mas eu tô com sombra, mas chegar na final, não é semifinal. Mas você chegar na final é tipo Portugal, mas semifinal é obrigação. Semifinal tem que chegar 4. Mas um clássico dá pra perder na semifinal, gente. A final vai ser com grande. Se ele não chegar, já cai. Não, mas ó, entenda uma coisa: se você pegar de repente um Palmeiras na semifinal, que hoje provavelmente é o melhor elenco do Brasil. São Paulo perder do Palmeiras hoje é algum absurdo. O que eu quero dizer é o seguinte: se não chegar numa final e jogando bem, chegar jogando bem, primeiro que se não chegar jogando bem, assim, tá fora. Mas tem tudo pra começar. Eu acho que com relação às contratações aí do Nenê e do Trellis, cara, eu vejo sim como uma espetada do Dorival na diretoria, mas não acho que tá faltando sintonia. Eu acho que eu acho que com essa declaração, ele fala assim, ó, gente, vocês contrataram os caras aí, mas eu acho que pra mim, olhando aí como treinador do clube, pra mim o que tá faltando são esses atletas de ponta que eu pedi, de velocidade. Só que assim, a partir do momento que o São Paulo contrata o Nenê, pô, o Nenê é unanimidade, cara. Quem não queria o Nenê no time? Não, e outra? Um Trellis da vida, que jogou muito bem. Não, o Corinthians se acertou, com certeza. Aí tá. O Corinthians se acertou com 2 jogadores de velocidade. Sim. E vai me dizer que o São Paulo não tem como colocar 2 jogadores, no mínimo, na mesma qualidade de Romero e Cleison? Claro. Nossa que tem. Nossa senhora, lógico que tem. Claro que pelo tem. Amor mas de Deus. Sombra, na aí base também tem. Vai de acordo com. Aí, como você tá falando, a sintonia entre as partes. Exato. Por exemplo, a diretoria do Corinthians, ela bancou o Carille. Inclusive, o Júnior Dutra. O próprio Roberto, ele tinha dito na manhã da contratação do jogador que não traria mais. O Carille foi na sala dele e falou, Roberto, é um jogador que eu quero contar. É um jogador que eu preciso dentro do meu esquema. Mas o Roberto Atardi foi lá e contratou o cara. Mas o Carille, então, ele ganhou esse crédito para poder pedir uma contratação. Não, mas Sombra, eu concordo. O Carille hoje é um cara que tem crédito, coisa que ele não tinha. Mas a partir do momento que o São Paulo contratou o Dorival Júnior e passou a ele a responsabilidade de fazer o time jogar, ou você caminha com o cara e dá um voto de confiança e traz quem ele pede, ou então você não confia no cara. Porque depois também não vai cobrar do maluco e se... fala, ó... O negócio é o seguinte, pô, não deu certo, Dorival, vamos fazer aí talvez só aqui tem uma diferença, né, mano? Diga. O que ele pede tá um pouco acima do que é Júnior Dutra. O que ele pede, provavelmente, não está dentro do poder financeiro de São Paulo. O não, que mas, ele... ô Sombra, nesse sentido eu concordo contigo, não tem que fazer extravagância, mas eu acho que o São Paulo, inclusive o próprio Dorival, deve estar sabendo do que ele precisa de fato. E o Dorival deve ter a consciência do que ele pode gastar e o que ele não pode gastar. Por mais que ele tenha feito, talvez, aí um pedido para a diretoria do São Paulo para contratar algum jogador aí que seja lado de campo, será que esse lado de campo é tão surreal assim? Será que ele pediu um Messi? Talvez não. Não, pelo que eu saiba, pediu o Marinho. A China não liberou. Pelo que eu saiba, queria o Carlos Eduardo. 24 milhões de reais. Pô, será que esse Carlos Eduardo aí não é 6 meses de diferença o tempo de maturação de um cara da base de São Paulo? Entende o que eu tô dizendo? Não pediu Messi, mas hoje qualquer perna aí é caro. Será que tudo isso que ele tá pedindo é muito melhor do que o São Paulo já tem lá dentro? Sinceramente, mano, esses técnicos, eles ficam pedindo. Amanhã o cara vai embora. E deixa aí as tranqueiras. E deixa as tranqueiradas aí, cara. Eu tenho então, sérias preocupações. Palmeiras que o diga. Mas se não atende também o pedido do cara, Sombra, ele fala, ó, eu então pedi ele tem que ir embora. Um grupo. Então, mas aí ele fala, eu pedi um grupo e o grupo não veio. Então seja honesto. Sombra, a real, sabe qual que é? Eu acho que a diretoria de São Paulo, ela tá querendo mandar o Dorival embora, mas ela não tá com coragem de fazer isso. É igual aquele relacionamento que você já não tá mais afim de continuar, mas você fala, putz, eu gosto da família, o pai dela é bonzinho, isso, então eu vou continuar. Dá impressão, Sombra, na boa, que a diretoria de São Paulo tá louca, tá contando os dias aí pra acabar esse relacionamento com o Dorival e contratarem o Cuca. Eu tenho certeza que se o Dorival sair hoje de São Paulo, amanhã cedo o Cuca tá assinando. Eu acho que não. Acho que tem um outro mas nome. Mas você acha que ele aceitaria, mano? O que, o Cuca? É. Agora, moto. Agora. Mas não disse que ele não queria ficar um tempo sem treinar e tal? Imagina, o Cuca. Mas também tem que ver assim, vai trazer o Cuca, então tá bom, seu Cuca. Tá bom esse elenco pra você? Esse é o jogador. Ah, não, tá! Então vamos pra outra. E outra, hein? Estão falando do Cuca aí, mas quanto ganha o Cuca? Acho que era 700k que ganhava no Palmeiras, né? Olha aqui, olha. Marinho, o negócio do Marinho é o Zé Fontinha me passando aqui. Fontinha. Pra ter o Marinho, tinha que dar 6 milhões e o Cueva. Caraca. Aí não dá, né, cara? O Marinho também, o cara pensa. E eu concordo com o Sombra. Vai trazer o Cuca? Vai, legal. Espetacular. Só que o seu Cuca vai sentar lá na sala, vai o quê? Não. Questina não, aí ele já vem falando que. Aí eu já conheço, né? Posso falar que é respeito. Aquela fala mole dele. É. Aí ele chega e fala assim: é o seguinte. Eu quero montar o elenco pro ano que vem. Aí não foi brincar, que o elenco não é então dele. Então é o seguinte: essa história, eu quero montar o elenco. Dorival, não tá bom pra você? Vai embora, Dorival. É isso que eu falei. Se o que você tem aí na tua mão não tá bom, vai embora. Ah, mas aí agora tá caindo agora, uma lágrima aqui. Agora, ó, Marcão, o Marcão. Mas o vocês acham? Na moral. Tá triste aqui, mano. Pela ou entrevista trabalha, que eu vi. Cala a boca e trabalha, ou vai embora. Mas pelo que eu vi na entrevista. Pelo que eu vi na entrevista. Não foi isso aí, pega não, cara. Pega o Marcão. Vocês estão superdimensionando uma fala do Dorival Júnior, Marcão. Eu acho que não. Marcão, agora chora em posição. Vocês estão superdimensionando uma frase. Cara experiente. RG, nós estamos fazendo uma tempestade em copo d'água? Claro que não. Dorival, ele poderia ter evitado, mas, porra, essa groselha... Pô, ele podia chegar e falar assim... Tranquilamente. O Trellis, que era querido baita pelo Santos e pelo Corinthians, ambos não tiveram grana pra trazer, o São Paulo trouxe. O Nenê. Aí você fala assim, ah, mas o Nenê... Porra, cara... Como é que esses caras chegam no time, velho? Aí fala assim, o Nenê, ele não vai ser a solução de nada. Mas salvou o Vasco. Mas dentro de um conjunto, ele pode ser parte da solução. Desde que não coloque nas costas dele... Ele tem que ser a engrenagem, a obrigação, né, do cara fazer o que o Hernanes fez, que foi uma coisa extremamente acima da média. Claro. Porque é o Hernanes. Aí é que tá. Porque é o Hernanes. Será que o que o Dorival quis dizer, talvez, seja isso? Ele não vai ter dificuldade de escalar o Nenê juntamente com o Cueva e Diego Souza? Mas não. Até compreendo. Porque o Nenê ficar no banco não é sobre sabe que é um Nenê, jogador é um que problema, não... hein? É um problema o Nenê, Nenê ficar no banco. Mas hoje o banco é o Cueva, velho. Nenê, Diego Souza e Cueva transformam o São Paulo num time mais lento. Isso é óbvio. Só que aí, meu amigo, chega lá um dia que você fala assim, se eu argumentei com outro dia com um amigão aí, ele fala assim, ah, mas vai ficar lento. É verdade, tem que tomar cuidado pro time não ficar lento. E quando machucar um jogador? E quando tomar cartão? E claro. Quando o cara foi servir seleção? É elenco, e etc e tal. E elenco? E a porra do elenco? Isso pra quê? Em algum momento, alguém vai ter que sentar no banco. Ele tem que administrar isso, cara. O Dorival, parece que pra ele só existe um jeito de jogar, que é com dois pontas abertos, e no Santos era assim. Não, mas isso só é qualquer só time, desse jeito. Hoje, não, cara, hoje... tem que ter variação tática, então, cara. Mas hoje você pega o São Paulo joga desse 4-4-2. Jeito, o Corinthians joga desse jeito, o Palmeiras joga desse jeito. Mas se você tem jogadores de qualidade com características mais lentas, joga 4-4-2 e joga a bola. Exatamente, isso. Atividade pra isso. Criar o time em cima daquilo que você tem, né? Então, mas é o que eu tô falando. A tática da moda hoje é esse 4-1-4-1 ou 4-2-3-1. Eu, particularmente, eu falei isso aqui no programa quando falaram que ia contratar o Nenê. Eu falei, com esse meio de campo do São Paulo, você perde velocidade, mas você ganha técnica. Claro. Eu falei, eu mudaria o esquema pro 4-4-2 tradicional. Perfeito. Eu mudaria pra 4-4-2. Então, seja a solução, lógico. Mas é dois isso. Atacantes, dois caras Petro, da Nenê, Cueva, Diego Souza e mais um na frente. Não é isso, que, não é isso que parabenizam o Carilli? O Carilli não teve aí a inteligência de pegar o Jadson, mudar o Jadson de posicionamento. Então você tem que administrar isso, meio campo, cara. Juscelino, é isso que Petros, eu tô falando. Nenê, Cueva, Diego Souza e Agora, porra, tem que ver que Petros não pode ser meia, que Petros é segundo volante. Corinthians ganhou meio de campo ali porque deixou um buraco ali. Mas o Petros, cara, ele tá auxiliando. É isso que eu tô falando. O Petros, ele tá jogando um pouco mais avançado porque o Dorival viu que o Shailon não tá dando conta, gente. E tendo o Nenê, não serve pra jogar no lugar do Shailon. Claro que serve, exatamente o que ele vai fazer. Vai fazer? Com certeza, não tem como ele chegar. Vai fazer porque vão colocar na goela dele ou porque ele tem convicção disso? Ah, eu acho que ele deve ter convicção. Ele conhece convicção, o Nenê, né, Sombra? Ele conhece o Nenê. O Nenê não começou a jogar bola se ontem. Ele tem convicção, se ele nem queria, ele não deveria ter manifestado dessa forma. Não deveria ter manifestado dessa forma, não era as posições que ele queria. Vocês estão superdimensionando uma frase que ele falou na entrevista, calma. Ó, vou explicar de novo. Tá. Se na ótica do Dorival Júnior, pra ele, o fundamental hoje, até atacantes de beirada, e a partir do momento que contratam um centroavante e um meia, ele tá falando, bom, eu falei pros caras que minha prioridade agora era contratar atacantes de velocidade. Os caras foram e contrataram um meia e um centroavante em função de opções de mercado. De repente conseguiram uma negociação boa com o Trellis, conseguiram uma negociação boa com o Nenê e trouxeram os caras. Exatamente. Mas isso não impede o São Paulo de trazer os atacantes de Mas quem são eles? Quem são? Quais que estão à disponibilidade para trazer? Então, tinha o Carlos Eduardo que o São Paulo encerrou negociações na sexta-feira. Mas o Sombra tá falando 20 milhões, porra. Então, RG, mas você acha que o São Paulo só tem essas opções? Tinha o Ario que não deu certo, tinha o Carlos Eduardo que não deu certo. Falaram, de repente, aí do Everton, do Flamengo, que eu acho muito difícil. Não, isso aí esquece. O Everton teve o Gabigol, que não deu certo. Também. Não, esquece. Mas deve você esquece. Ele quer o Giovani. Não queria o Giovani? Então, nossa, mas Giovani. Por que tanto? Eu encontrei o Giovani ontem no voo, cara. Ah, é? É, encontrei ele o no Caveirinha. Voo. Continua feio, mano, não? Gil? Não, feio sou eu. Vamos fazer os nossos Giovani, os nossos Marinhos. Sim, claro, sim. Vamos fazer os nossos, gente. Mas elogiam ele porque ele sabe trabalhar com a base? Sabe se for do Santos. Não, mas na moral, eu acho que se o São Paulo não trouxer ninguém, é óbvio que ele vai acabar, velho. É óbvio que ele vai acabar dando chance pra Brenner, que nem ele tem dado. Vai sobrar aí pro Paulinho Boia. O Boia, muito claro bom jogador. Aí eu vou te dizer uma coisa, isso não é informação. Bancar, isso é puro palpite. E não gostaria nem de, nessa hora, falando disso agora. Eu gostaria de estar falando de um resultado melhor, de um... É. Mas contra o Corinthians não dá pra vocês. De um futuro brilhante. Tá vendo? De um futuro melhor, etc e tal. Infelizmente, eu acho que Dorival Júnior não vai comer ovos de Páscoa. Nossa, eu também acho. Mas quando é a Páscoa? É abril, né? 28. 28 de Páscoa. Se o Marcão já tava com a roupa de coelhinho pra levar pro Dorival. O que eu quero dizer é o seguinte: se já bobe... era, Marcão. Agora vai ter que enfiar os ovos na boca. Põe fantasia no carnaval, hein? O que eu quero dizer é o seguinte: não, lógico, se perde pro Madureira, meu amigo, tá de brincadeira. Não, ele não tem o que fazer. Eu acho. O Marcão segura ele. Eu acho. Quando falam com ovos de Páscoa, que eu acho que assim, não vira campeonato paulista. Não vira. É na minha Mas é palpite ou é informação? Eu tenho essa convicção. Palpite, zero não é informação. Tá. É zero de informação. Brasileirão é palpite, porque do jeito novo. Que a gente vê as coisas evoluindo. É, também acho que é por aí. Chegando o Trellis e o Nenê agora, cara, sinceramente, mano, eu acho que o Dorival vai ter. Marcão, é o seguinte, ó. E o Trellis foi uma grana, hein? Eu acho que o São Paulo vai melhorar. Lógico que vai, gente. Lógico que vai. O São Paulo pegando o ritmo de jogo e trazendo esse time. O São Paulo tá começando a criar cara, pra criar corpo e ter elenco Só que é o seguinte, o cara tem que fazer o São Paulo jogar. Porque mas até isso vai agora ser aos poucos, Vieira. Isso vai ser aos poucos, cara. A gente tá na mas quarta então rodada você... do Campeonato Paulista. Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo, Marcão? Se chegar, não chega, se chegar na semifinal e for eliminado jogando ainda mal... Sim. Se chegar... Sim. Você pede a demissão? Peço campanha. Não. Campanha. Opa, não, faço opa, campanha. Opa. Gente, 9 de janeiro. A sua não, a do Dorival. 49. Tem muita gente que fica pra mim, ah, Marcão, mas você passa mó pano pro Dorival. O que eu tô fazendo, gente, é contemporizar, porque assim, é que nem o Sombra falou no começo. Olha, do... você tá protegendo o clube, eu entendo que você é torcedor, cara. Não é, a questão é a seguinte, o Vieira, se a gente começa a fazer que nem o Mota, tem uma bola de neve, o Mota vai lá e joga mais um punhado de neve na bola. Não, a o diferença... Sombra passa, de repente, joga mais um punhado na bola. Isso aí vira uma bola de neve, mas a gente começa a pressionar mas o clube, a diferença cara, e não vai pra frente, é que irmão. O Marcão acredita que há uma sintonia e eu não acredito na sintonia. Eu também não acredito. Por causa de uma... meu irmão baba um ovo. Não, mas por causa de uma declaração, por causa de uma declaração numa entrevista coletiva, você acha que não tem sintonia? É muito importante, Marcão. Ele não fechou com os caras. Não sei. Não. Sexto sentido, feeling. Gente, eu acho que assim, ó. O Bruce Willis chegou lá e achou que tava vivo. Essa é a verdade. Se na próxima entrevista do Dorival Júnior ele começar a alfinetar de novo, mas não trouxeram os jogadores que eu pedi, que não sei o quê, eu começo a acreditar, mas por causa de uma entrevista, por causa de uma declaração, você vê isso com parte do técnico, agora é o seguinte, Marcão. Ele tem as peças pra fazer o time jogar bem. Sim, sim. Ele tem. Agora eu concordo. Aquilo tá que o Santos ainda tá procurando, eu não sei se são bons. Não sei. Eu não sei se são bons. Dá pra saber. O Trellis, etc e tal. Sim. Acho que estão tudo na média. Sim. Mas ele tem pelo menos que montar um conjunto. Claro, concordo. E vou dizer mais, ô Dorival, não fica pensando no telhado se você ainda não tem as paredes. Ajusta primeiro o sistema defensivo, que é o que manda a cartilha. Sim. Essa história de o melhor defesa é o ataque é uma vírgula. Melhor defesa é o ataque se eu tiver Messi, Neymar, Cavani e Suárez. Você não tem ninguém. Primeiro, ajusta o sistema defensivo pra não tomar um gol ridículo. Pra não ficar tomando gol com um minuto de jogo. Entendeu? Pra não reeditar o que aconteceu em 2019. Não, mas ali não dá. Ó, falando Edmar em gol, não dá. Falando em... também concordo. Sou Edmar mais não dá. Mas falando em gol e um... Manca. Falando em gol com um minuto de jogo... ali foi uma falha do Jusilei, ele devia estar marcando o Rodriguinho, né? Porque o Rodriguinho deu um tapa pro Jadson ali, ele apareceu sozinho. Foi rápido, hein, Marcão? Ah, tudo foi bem. Rápido, foi uma falha mais coletiva, elenco, mas assim, se você tiver... todo ali, mano. Começo de jogo vamos com montar, um minuto... Né? Vamos montar o sistema defensivo, né? Então, mas é que tá, Sombra. Mas não dá com um minuto. Tava no Jadson, ele não tava no Rodriguinho. Oi? Ele tem acompanhado o Jadson. Bom, pessoal... Mas enfim, e só pra criticar o Anderson Martins aí que o Mano pintou como novo back-and-ball, uma coisa, o Diego Souza faz de repente... se defender o trabalho do Dorival, agora criticar o Anderson Martins. Você vai entender. Você vai entender. Você tirou o Dorival meses pro Dorival, pra ele mostrar o trabalho. O Anderson Martins, que chegou ontem, ele já tá cobrando o cara. Então você deixa eu falar, você vai entender. Só um minutinho, Vieira. Isso chama-se fetiche por velhos. Só um minutinho que vocês vão entender o que eu tô falando. Ele tá passando a mão no RG. Só um minutinho que vocês vão entender o que eu tô falando. O Anderson Martins, ele é zagueiro, correto? Sim. Eu entenderia se de repente o Diego Souza, que é atacante, teria que estar no Anderson Martins, num drible de corpo lá, o Balbuena tirou o Diego Souza da jogada e fez o gol de cabeça. Um zagueiro, cara, dentro da área, numa bola parada, não marcar ninguém, é um erro ridículo, é absurdo. Ah, mas não dá pra rotular que ele é ruim. Ah, pelo amor de Deus, Sombra. Não, ruim não, ele errou no lance. Você... Meu, isso ele errou no lance. É fraco. Posso te falar? O Rogério Ceni nunca tomou um frango na carreira dele? Não, mano, mas pera um pouco. Pera um pouco. Isso aí é um erro absurdo, cara. O cara porque tomou um frango? Isso aí é um erro absurdo. Uma coisa é você falar assim, começo de temporada, o cara furou uma bola, tá sem ritmo de jogo. Eu entendo tudo isso daí, cara. Agora, numa área, você deixar o melhor cabeceador do Corinthians livre pra cabecear uma bola do jeito que foi... E tomar bacana, o gol que o futebol ele é movido por falhas. Muitas vezes ali o cara um pouco, que é falha técnico, assim não existe, vezes, mano. Isso aí é como absurdo. Não existe, como foi não ridículo. Existe. Inúmeros jogadores aí de qualidade já erraram e falharam e comprometeram seus times. Não, você pra tá mim, continua cravando. O zagueiro nota 5,5. Ô, mano! Mano! Oi, mano! Oi. Diga! Me deu uma fome agora, rapaz. Pô, nem fala em Sombra. 10 para 7 da noite. Então vou te dar uma baita dica, hein? Diga! Se liga, Sombra. Segunda-feira é dia de bater aquele bate-papo sobre o final de semana, né? Perguntar onde a galera foi, se o pessoal foi pra praia, se o pessoal foi pra balada, se o pessoal ficou na cidade treinando, fazendo aquele treininho. Enfim, e no McDonald's, galera, é dia do triplo crispy bacon. Pra você que não conhece, se liga, hein? São 3 hambúrgueres, bacon crocante, queijo cheddar, cebola crispy, ketchup e mostarda. Tudo isso, galera, por apenas R$ 8. E para deixar ainda mais gostoso, peça acompanhamento com McFritas e bebida. Que aí sai tudo isso por R$19,90. Fala sério, hein? Tá baratinho, hein? Deu até fome aqui, eu acho que eu vou sair daqui do programa rapidinho. Tem o McDonald's aqui do lado, eu vou lá comprar e volto rapidão, hein? Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia do triplo crispy bacon. Boa, mano! Estamos chegando perto do carnaval, não é? Ai, sim. É, e o estádio 97, o estádio 97 já vai meio que entrando na onda do carnaval. Ah. É. Hoje as marchinhas de carnaval. Opa. Aqui no Asdrubal. E que tal experimentar algo diferente? Conheça o Mini Countryman, o SUV da Mini. Experimente, é legal demais. Vamos lá pro telefone 3284-7097. Olha o carnaval no ar aqui. A vila é um alçapão, alçapão, alçapão, mas sempre tá vazia, que e com chinelão. A vila é um alçapão, alçapão, alçapão, mas sempre tá vazia, e com chinelão. Aí, às vezes voa mesmo. Não, boa, Marchinha, gostei. Boa, boa, não, foi de novo, boa. Põe de novo, que gostei, é ridículo gostei, aí. Gostei, gostei, gostei, gostei. Foi? A vila é um alçapão, alçapão, alçapão, mas sempre tá vazia, e com chinelão. A vila é um alçapão, alçapão, alçapão, mas sempre tá vazia e bom chinelão. Boa, só quando merece. Porra, esse cara é um puta cavalo de Troia, hein, mano? Sensacional, velho. Cavalo de Troia, você, hein? O Benedetti, o Benedetti, ô. Porra, sacanagem. O Benedetti, ele é santista quando ele quer. O Benedetti não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu ia substituir essa daí pela da Globeleza, lá da Globo, lá. Alô, quem fala? É do Palmeiras. Fala, Sombra, aqui é Vladimir, tá bom? Oi, quem que fala? Vladimir. Vladimir. Ô, Vladimir, você tá no Viva Voz? Não, não tô não. Ah, então tá bom. Vladimir do quê? Vladimir Alexandre Pérez. Vladimir Alexandre Pérez. Quantos anos você tem? Eu tenho 41. 41. Mora? Santo André. Mora em Santo André. Velho, caindo do céu, Vladimir Pérez. É, quando eu peço pra você tomar cuidado com o que você fala, você não presta atenção. Não. Né, seu louco? Trocadilho, nota 69. Boa, né? 69 é do carnaval chegando no 69, hein? Ô, RG, você não acha que de repente o Dorival precisava se Vladimir da entrevista que ele deu? Vladimir, entendeu? Ele foi Vladimir de 500. É. E Vladimir, qual o seu time, Vladimir? Ah, eu sou do time que o Mota e o Marcão estão brigando aí. Tá bom, Vladimir. Mas é meu time também. É, né, Sombra? É nóis. Inclusive, ô, RG. Tá triste, hein, Sombra? Você foi descartado, Sombra. Pra quem disse que o Campeonato Paulista não valia nada, o xilique do meu irmão com voz de choro, hein, me impressionou. Aonde, fião? Aonde? Eu tô, na ponderação do Sombra aí. Eu acho que tem que esperar um pouco mais aí, mas... Eu também estou com ele que se o Dorival não acredita realmente no trabalho, pega o bonezinho, dá oportunidade para outro aí, porque senão vamos perder 3 meses aí de entrosamento de time e tudo isso. Acho que não vale a pena, não. Mas, ô Vladimir, você concorda com o meu irmão que o São Paulo perdeu o jogo porque o árbitro inverteu um lateral pro Corinthians? Não, mas não é verdade, ô Vladimir. Eu não sei a opinião do Vladimir, mas, cara, na dúvida, toda a arbitragem, não só o juiz, o Bandeira, sempre, sempre, sempre favorece o Corinthians. Olha, eu sou muito vergonha de você, ó. Hã? A Sombra tirou até o fone. Não, que é isso? Ô Vladimir, fala aí, mas você acha que essa atitude ela compete ao Dorival ou ela compete à diretoria nesse momento do campeonato de sair? Eu acho que é o dono da lojinha. O Dorival não faria isso. Eu também acho que não. O técnico então, nunca vai fazer isso. Então não deu certo. Ô, gente, o técnico nunca vai fazer isso. Pois é, quem mas sinceramente, o técnico vai falar assim, ó, gente, eu não concordo com a diretoria, eu tô indo embora. O cara ganha um puta do salário, tá no time gigante. Pois é, Mota. Então, eu é acho isso que às vezes é chegar e sentar, vamos fazer um acordo? É, vamos conversar. Gente, entendeu? É o que eu falei, não sei se você concorda comigo, Vladimir, mas ó, pensa comigo. Essa entrevista que o Dorival deu ontem, cara, foi a primeira alfinetada que ele deu na diretoria. Foi? Eu não me lembro de outras que ele, de repente, tenha feito. Mas então você concorda que foi? Não, mas concordo. Uma alfinetada juvenil. Então, acho que foi Vladimir, mas não pode ser assim. O cara tá experiente, pô. Não, não sim, pode, mas de repente. Marcão, pegar fogo e você jogar mais um balde de gasolina, velho. Entenda. Não precisa disso, velho. É que nem eu tô falando. Se na ótica do Dorival ele precisa, necessita prioritariamente de atacantes velozes, ele fala pra diretoria: ó, gente, eu quero que vocês contratem, que vocês deem prioridade pra contratação de um atacante veloz. Os caras chegam com o Nenê e com o Trellis que não tem velocidade. A partir desse momento, mas assim, é o que o Raí explicou na coletiva lá. Ele falou, foram contratações pontuais, que o São Paulo viu que de repente poderia, né, tá incorporando mais o elenco, e faz sentido. Mas assim, que ele deu uma alfinetada... Hernanes, né? Claro, o Nenê pra mim aqui no Brasil é o que mais se assemelha do futebol. Perdemos o Hernanes. Nisso o Raí tá certíssimo, foi atrás de um cara pra... Pelo menos tem um cara ali, mas com relação... Mas com relação... Vamos perguntar, Dorival, qual que é o jogador que você quer? Mas eles fizeram. Ah, quero o Marinho. Não dá. Ah, eu quero outro. Ele queria o Robinho. Também não dá. Não, o Robinho não é de velocidade. Ele queria o Marinho. Então, Marinho sim, não dá. Ah, ele queria o Carlos Eduardo. Quero o Carlos Eduardo, não dá. Eu quero. Então tá, beleza. Demais. Qual que é a sua quarta opção? Ah, não é o Brenner, não é o Paulinho, não é o. Tem um monte de menino na base. Hoje qualquer. Quem tem no mercado brasileiro um jogador de velocidade, custo-benefício bom pra contratar? É, eu não concordo, cara. Não, eu quero saber. Não tem. Até que ponto que esses caras todos que foram mencionados. Sim. A exceção do Gabigol, que tem um nível aí técnico melhor, mas que também não joga um ano e tanto. Quanto tempo levaria pra... Quanto que esses caras são melhores do que você, de repente, burilar um pouco Kaique, Brenner, exato. Boia, e até o Marcos Guilherme. Não, eu quando eu falo, porque você não vê ele falando também, assim, gente, o nosso elenco tá aqui... Eu vou apostar nesse moleque, vocês vão ter que ter um pouco de paciência. Ele fala isso, cara. Ele fala que leva um tempo e tal, mas ele não fala assim, eu vou apostar, nós temos o cara pra isso. Mas ele não precisa falar, ele tá fazendo, Mota. Ele tá escalando o Shailon todo jogo, quando você fala que você pediu. Quando você fala que você pediu outros jogadores pra diretoria, você tá dizendo que você não aposta naquele moleque. Isso é verdade. Então, tá, mas de repente ele não quer pegar jogadores um pouco mais experientes pra justamente não sobrecarregar. Não, você vai matar, também, você vai matar também, ali. Também. Exatamente. Não, você vai matar. Que matar? Você vai matar, de repente, quando você fala. Ó, entenda. Eu aposto nesse moleque. Eu aposto que o Boia vai ser um puta jogador. Mas o que mata o moleque da base é você dar a titularidade pro cara e apostar 10 jogos no cara seguido. Às vezes. É isso que eu tô falando. Falta convicção pra ele, Marcão. De repente você deixa os moleques pra entrarem no segundo tempo. Você vai colocando aos poucos, cara. Agora, a partir do momento que você fala assim, não contrata ninguém que eu vou dar oportunidade pra base. Aí não ganha campeonato paulista, vão buzinar na orelha de quem? Do Paulinho Boia? Do Brenner? Não vão. Vão buzinar na orelha do Dorival. Eu acho que é bem pior se você não mostrar a convicção. Declaração do Raí hoje ao Globo Esporte. Perguntado se o Dorival sabia das contratações, o Raí falou, ele sabia, são dois jogadores que vão agregar muito, dão opções táticas. O Trellis, não temos nem na base esse tipo de jogador. O Dorival sabia. Essa questão de um homem pela lateral de velocidade é algo que ele já pedia e que a gente conversou sobre alguns nomes. Estamos com um elenco ótimo, pronto, com diversidade de opções para pensar numa temporada como um todo. Os que tivemos consenso foram inviáveis. Se tiver uma última opção, será essa, garantiu o Raí. E pronto. E ele ainda mandou. Temos opções em relação à desistência de contratação do Carlos Eduardo. Ele falou, temos opções boas aqui com jovens e outros jogadores que já estavam no elenco. Se aparecer uma oportunidade, vai ser a única que falta para completar 100% o elenco. Aí, quer dizer que não vai vir muito mais. Ele já chegou e falou assim, o elenco está ótimo, cara. Então, ele mandou recado pro Dorival. Essa foi uma, tem que trabalhar o que tem aí. Essa foi uma recutucada, hein? Além dele falar isso, Mota, você vai trabalhar com o que tem aí... Ele deu a entender o seguinte, amigão, você vai ter que fazer jogar. Vai ter que fazer jogar, o elenco tá ótimo. Ele falou assim, o recado foi dado, o elenco está... Eu entendo, gente, quando ele fala o elenco está ótimo, ele não quer dizer que o elenco está ótimo. Lógico. Como é o do Palmeiras, como é o do Flamengo. Pro momento do São Paulo... É a realidade do cara, time. Cara, vocês estão de brincadeira. Dá uma olhada, Petros, Jusilei, Cueva, Nenê, Diego Souza... Agora chegou o Trellis. Tem os moleques. Tem os moleques da base, tem Arboleda. Exatamente, tem Rodrigo Caio, que por mais que seja a condomínio... Reinaldo, não sei que vários clubes queriam. Hudson. Mas é isso que eu tô falando. Porra, o São Paulo, Marcão, por isso que eu falo. Se não fizer jogar... Marcão, não tá falando, pera, não vai vingar. Com relação ao elenco que o São Paulo tinha no final do ano passado, com a saída do Hernanes e do Prato esse ano. Mas chegaram aí, Diego Souza, chegou Nenê, chegou Trellis, chegou Anderson Martins, voltou o Reinaldo e o Hudson. Então, comparado ao elenco que o São Paulo tinha no final do ano passado pra hoje, cara, eu acho que é o elenco mais forte. Só que o que vai acontecer? O São Paulo vai ter que dar, mano, primeiro, ritmo de jogo pra esse elenco e depois o Dorival vai ter que achar a melhor formação. Eu acho particularmente das entrevistas... você tem que saber de antemão, né? Então, mas aí é que tá, isso que eu ia te falar. O Dorival, pelas entrevistas que eu li, ele falou que não abre mão de ter o Diego Souza como centroavante. Eu, particularmente... Porque ele não quer botar o Trellis, ele não quer. Exatamente. Então, sabia, mas aposto que não quer. Mas aí é birrinha, né, Marcão? O Trellis, pra quem não sabe, só pra você ter uma ideia, o Trellis tem meio gol por jogo, cara. Então, mas é que tá. Por outro lado, ele tem um jogo... A média do cara, eu vou te falar que não é ruim. Mas é que tá, não é ruim. Só que na carreira ele tem 48 gols, né? Então, a birrinha vai até a página 2, Vieira, sabe por quê? Porque se ele não colocar o Trellis, porque foi um jogador que eu não pedi, não vou pôr, ele vai ter que pôr o Cueva. Porque o Cueva foi reintegrado, porque assim, ó, se você for imaginar um meio de campo do São Paulo... Ele vai por os dois. Se você for imaginar um meio de campo do São Paulo... O Trellis é centroavante, o Cueva é lado de campo. Não, mas calma, mano, você vai entender. É, eu tô falando porque assim, se você for colocar o Trellis, automaticamente você vai ter que puxar o Diego Souza, come uma vaga do meio, certo? Então não vai ter espaço pra Cueva, Nenê e Diego Souza jogar na meia. Então o que ele vai fazer? Ou ele coloca o Diego Souza, mantém na realidade o Diego Souza de centroavante, ou ele coloca o Trellis e aí deixa o Cueva no banco. O que você faria, ô Vladimir, no lugar do Dorival? O Cueva vai ficar no banco. Cueva no banco, você colocaria o Trellis no... Eu não acho. Eu acho que ele tem que fazer uma variação tática e jogar todo mundo, cara. Se o Cueva botar o rabinho entre as pernas, do jeito que ele falou, e ele jogar a bola, o Cueva é titular. O que você conclui disso tudo, Vladimir? Uma coisa é você chegar lá na diretoria, a hora que tá na pressão, você pede desculpa... Aparece no Sport TV. Outra coisa é você com uma conduta ruim mudar do dia pra noite. Eu acho que, como diz os velhos, o Cueva vai cortar um dobrado pra jogar. Eu acho que o Dorival vai torcer nariz aí pro Cueva. Vladimir! Não dá pra jogar, Sombra, com meio campo lá na escalação do videogame aí com o volante só, isso sacrifica o Petros. Você põe lá o Jusilei, o Cueva e o Nenê no meio campo, aí você põe no ataque lá. Marcos Guilherme, Diego Souza e o Trellis. Petros não sai do time, né? Não dá pra sair do time. E o Diego Souza vai fazer lado de campo? Não vejo não, mano. Ué, você muda o esquema. Não, talvez. Ah, mano, eles estão discutindo, né? Mais fácil você botar o Trellis pra fazer lado, né? Ô, mano, posso falar? Dessa turma toda aí, cara, eu acho que quem vai sentar no banco é Trellis e Marcos Guilherme, cara. O Marcos Guilherme também não sai do time, não. Eu acho que Marcos Guilherme não sai do time. Não sai do time. Seraço, óbvio. É o único jogador rápido que nós temos lá, pô. Olha, eu penso o seguinte, ele tem molecada lá, agora ele tem jogadores experientes e bons. Tem moleques e tem mistura. Então ele pode mesclar. A única coisa que pegou e que eu acho foi essa bola que ele levantou na coletiva. E outra, pega um exemplo do comportamento dele com relação a isso e do Abelão. O Abelão não chega numa coletiva... Por mais que tenha perdido o jogador... E olha o Abelão que tá treinando, hein? Não, olha a situação do Abelão. Olha o que o Abelão tá treinando. E ele não levanta essa bola, velho. Não. Entendeu? Então é uma diferença... Por isso que o Abelão é campeão do mundo e da Libertadores. Por isso que é preciso ficar atento daqui pra frente nessa do relacionamento. Entre o Dorival... Mas você não acha que o Dorival tá contestando realmente a postura do Raí e do Ricardo Rocha? Ah, é por essa levantada de bola... Mas aí é um tiro na cabeça, né, cara? Por quê? Porque o cara... É isso que a gente tá discutindo aqui. Ele não vai chegar e não vai pedir demissão. E por outro lado, ele vai chegar e falar, não tá dando certo, eu não tô conseguindo, porque vocês não atenderam meu pedido. Ô Marcão, posso falar um negócio pra você, cara? Diga. Depois dessas últimas contratações, com essa mescla de jovem junto com esse time mais experiente... Dá pra montar um bom time. Não, e sabe o que aconteceu, Motinha? Tá aqui, ó. Tá na tua mão, amigão. Agora é contigo. E aí eu acho que ficou... Sabe aquele moleque que tá abre lá, chega no Natal, mano? Aí ele pega o pacote. Aí ele fala, nossa, vai vir um videogame. Aí abre. Ah, não, mas não era isso aí que eu queria. Não é videogame. Pois tá louco, São Paulo. São Paulo não vai conseguir assar peru no Natal, mas tá fazendo um frango assado, irmão. Você entendeu? É uma alternativa. Meu Deus! Marcão, você só pensa em sexo, Marcão. Que é isso, irmão? Mesmo. Eu acho o seguinte, cara, se ele tiver capacidade, ele monta pelo menos um time que, se não vai brigar por título, pelo menos vai passar o vexame que foi. Aquele clichê, né? Todo técnico deveria ter essa dor de cabeça. Enquanto o São Paulo não recuperar sua parte financeira, a gente vai ter que ter muita paciência para passar por esses momentos de ausência de títulos e depois que recuperar a parte financeira, aí poder jogar no mercado com mais eficiência e passar a ter jogadores mais protagonistas. Muitas vezes é trazendo um Scarpa, não trazendo um Nenê, trazendo um jogador que está no seu melhor momento, não aquele que já teve o seu melhor momento. Mantendo o jogador que é uma promessa, né? Agora, para tudo isso é preciso que seja mantida a linha e a ideologia do Raí, do Ricardo Rocha, agora agregado pelo lugar. E que a torcida pare de cornetar, que nem o Mota, né? Nossa senhora. A culpa é da torcida. Nos últimos 10 anos, a culpa é da torcida. A culpa é das estrelas. A torcida é que é culpada. Já dizia o filme. Já dizia. A culpa é das estrelas. A culpa é da torcida. Já dizia o filme, né? Diga, que mano. É o filminho? Meu irmão, acho que tá querendo um cargo no São Paulo, hein, Sobrado? Pô, mas esse cargo era do Mota, o diretor adjunto. Que eu tenho é essa, hein? Era do Mota. Mota é as pone. Vende a carteirinha pro Marcão. Ô, Vladimir, palpite mano, São Paulo e Madureira pela Copa do Brasil, mas vou jogar lá em Londrina. Londrina, né? Em São Paulo e Madureira, né? Goleada, né? 1-0. Um golzinho chorado no final. Vergonhoso isso, hein? É o que você tem pra fazer, Mota. E vamos que não. Contra Madureira, velho. Madureira, hein, velho? Pode ser também que... É isso que a gente tá tornando. A gente já tome a primeira paulistada do ano e a gente já comece uma comissão técnica nova e põe o óleo pra esquentar aí, né, RG? Põe o óleo pra esquentar, Rio. Não tem. Carreta, mano. Carreta tá na sumaré. Eu tive uma informação. Sim, diga aí. Se porventura o Dorival não for o técnico a ficar no São Paulo, seria Paulo Autuori o substituto. Paulo Autuori? É. O Cuca estaria descartado então nesse momento? Ah, mano, que informação que eu tive é que num futuro, se no Dorival. A opção para um Dorival, a saída de um Dorival, não é que estão falando lá, Dorival sai amanhã. Mas eu não tenho dúvida também que se perde por Madureira, dá uma desgraceira lá. Mas é demitido no avião. Eu também acho. Mas enfim, em São Paulo. É que o São Paulo não vai conseguir essa façanha de perder pro Madureira. Mas eu tenho certeza que o Dorival, aí eu concordo contigo, não come panetone não aí come no... Não, panetone não, você tá com ovo de Páscoa. Não come ovo de Páscoa, mano. Não vai comer ovo de Páscoa. Não esqueça uma coisa. Na Páscoa é Colomba Pascal, que é ruim, né? E se for pra amanhã ter um técnico no lugar do Dorival, tem que ser alguém na sintonia do Raí, do Ricardo Rocha e hoje do Lugano. Não esqueça, pro Lugano, o melhor técnico do mundo que ele já trabalhou é o Autuori. Pro Lugano? Sim. Ah, mas o Rogério Ceni falava a mesma coisa. O Autuori não quer mais treinar, né, Sombra? Eu daria uma oportunidade pro Jardim. Aí, de repente, numa conversa com o Lugano, Raí, vai saber se ele volta, Sombra, né? Esse o Zé Fontinha que indicou aí, na realidade... Zé Fontinha não indica nada. Não, deu um palpite. Deu a letra. Do autor, e por que não colocar o Jardine numa dessa aí, cara? Pra ver como é que ele se porta. Talvez porque eles pensem que pra você trabalhar com jogadores, pra trabalhar com Diego Souza, Nenê, Cobrão... Não, talvez você vai acabar é queimando. Trabalhar com cobrão, chefe? Você perde, é bem difícil. Você perde um excelente, você perde um excelente cara lá na categoria de base. Vai queimar o cara. Uma experiência. E mesmo que você tenha razão que o Jardine fosse uma bela opção, eu penso o seguinte: tem que estar na sintonia do Raí, Ricardo Rocha e do Lugano. Tem que estar. Isso é fundamental. Ah, mas o Jardine vindo de baixo, você acha que ele ia querer bater de frente com os caras? O que os caras falassem, ele ia falar amém, cara. Então sobe o Jardine pra comissão técnica, mas as pessoas Marcão. Não bota que falar ele amém. Lá pra auxiliar, né? Elas não têm que falar amém dele. Pra garantir lugar. Elas têm que estar em sintonia. Vai queimar, interino não funciona, Marcão. Ô, Vladimir, palpite então, qual que é? São Paulo e Madureira? 1-0. 1-0? Pra quem? Eita. São Paulo, gol do Diego Souza. Diego Souza no finalzinho. Boa, Vladimir. Falou, amigo, um grande abraço para você. Um abraço. Obrigado pela audiência. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Foi mais uma participação no Estádio 97. Já estamos com as nossas marchinhas de carnaval aqui no Estádio 97. Opa, não? Outra aí. Alçapão. Só vai ser isso aí. Que trairagem. A vila é o alçapão. Alçapão. mas sempre tá vazia e vou chinelão. Quer dizer, o cara toma chinelada e fica só de sacanagem aí com os outros. Pô, mas lá voa tanta coisa, hein? Que tal experimentar algo diferente? Conheça o Mini Countryman, o SUV da Mini, Estádio 97, da Energia 97 FM. Agora vamos falar do Buscapé. Para não tomar um chapéu na hora de fazer suas compras pela internet, você pode sempre contar com seu parceiro Buscapé para economizar de verdade, é muito fácil. Acesse agora buscapé.com.br pelo seu computador ou celular e pesquise pelo produto que estiver de olho. O Raí botou lá no Buscapé, tá lá assim, jogador pelos lados. Aí abre o filtro, né? Ah, aí é o filtro, né? Aí, assim, aparece lá, aí bota fica vazio. Lá, valor, que ganha 150 conto por mês. Aí você bota mais lá uns filtros, lá você fala assim, ah... Gols, assistência. Gols, assistência e outra, que o Dorival goste e vai falar bem na coletiva. Aí aparece lá Santos, resultado. Aí aparece, que tenha jogado no Santos. Eita, nós, mas se o Raí for no Buscapé, ele acha o jogador, é. Aí você vai ter acesso, olha, acessa lá, buscapé.com.br pelo seu computador ou celular e pesquise pelo produto que estiver de olho. Aí você vai ter acesso a uma lista com os diversos preços de várias lojas num só lugar. Pronto, é só comparar, escolher a melhor oferta e aproveitar. É rápido e seguro, então não perca tempo. Para economizar de verdade, dá um busca no Buscapé. Acesse aí agora mesmo buscapé.com.br. Compare e economize. Tem notícias aí do porco? Bota. Não, não tem notícia. Você só fica preocupado aí em rebater o Marcão. Não, hoje eu não tô com paciência. Véio. Falando em notícias... Motinha, pode acontecer a estreia do Gustavo Scarpa no Clássico, hein? Ó, pode já, pode, mano. Pode vir, pode vir. É, pode rolar já no próximo domingo aí o jogo do porco aí com o Santos. Aí pode acontecer a estreia do Scarpa. Será que joga? Será que o Gabigol também estreia? Pô, mas ali, hein, velho. O Gabigol, inclusive, falou que tá pronto aí, que fisicamente ele tava treinando. Ele tava treinando e tal, mas não sei se tá com ritmo de jogo pra entrar. Correndo na esteira na mesma coisa que jogar. É diferente. Total. Eu não corro nem falar, hein. A diretoria do Santos deve estar louca pra colocar o Gabigol em campo, porque lógico. Esses caras do Santos aí te falaram. Mas é o que o Sombra falou, não, cara. Tenha. É 500 pila por mês, tem que botar pra jogar. Não tem a dúvida. Fica mais caro. E o Roger Machado tá assim, bancando borra, né? Falou que tem que dar tempo pra borra. Pra não se borrar, né? Certo. Então, tá falando que tem que bancar ele, lógico, dar tempo. E tá falando que o equilíbrio do Palmeiras favorece a isso, né? Claro. Pô, na hora que ele tiver pronto e tudo, ele vai colocar o cara. Ué, pô, com um time desse, com um elenco desse, você acha que você vai perder de quanto? Eu acho que a gente não vai perder, não, dá você uma segurada falou. Aí. Não. Vieira não falou? Falou assim, tô com medo de goleada, falou. Ai, mentiroso, falou fora do ar, sim. Eu tenho uma informação aqui que interessa ao Santos, RG. Sim. Que agora o Chelsea não, tá aí. Não, vamos mudar, só não, já posso? Pode. O Chelsea tá contratando o Emerson Palmieri, aquele lateral esquerdo. Emerson Palmieri. E aí vai pingar uns 3 milhões na nossa conta aí, que a gente tem uma porcentagem pela formação dele. E o Neymar dele. Tem que ir logo lá pro Real Madrid. Não vejo a hora do Neymar. Que é isso de novo? Você já recebeu? Aliás, vocês já receberam, RG? Recebemos. Vocês já receberam aquela grana pro PSG? Já recebemos 35 milhas. Já pintou, já. E a gente só não sabe onde foi parar. Mas o São Paulo vai receber uma grana do Lucas Moura, né? O Vecchio é isso aí também. Tomara que venha um turu aí. Hã, mano? É, o Corinthians e o São Paulo vão ganhar o turu, né? Vão ganhar uma parte do Lucas. O Corinthians vai ganhar 500 mil, mano. Isso. E o São Paulo milhões, vai ganhar 3 milhões e meio. O Corinthians vai ganhar 555 mil e o São Paulo 3,33 milhões. 3,33. Mal um pouquinho. E os outros 1,66 milhões o PSG não precisa pagar porque o Lucas fez 21 anos lá. É. Ai, ai, ai. Ô, chefe Benedetti. 111 milhões de reais, hein? Quanto, bom, mais é dinheiro. Quanto, mano? E o São Paulo 111 milhões. Caramba. Não, peraí. Ainda em termos do Palmeiras, né? Por exemplo, que o Palmeiras consultou a possibilidade do zagueiro paraguaio, o Gustavo Gomes, mas que a grana pedida é muito alta. Quanto a imprensa argentina comentou em 7 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, né? Se o Milan topar diminuir o valor ou até emprestar, aí as chances do Palmeiras contratar esse zagueiro aí aumentam. O Milan saiu por quanto? Foi uma bala, hein? Fortuna. Foi 9 milhões, não foi? Uns 12. Não, foi mais. Foi 12 milhões, eu acho. Nossa. E outra, né? O ponto fraco desse time do Palmeiras na defesa. Sem gordura. Quanto que foi, mano? 12 limpos sem gordura, porque de vez em quando tem aquele negócio de imposto e tudo mais. Uhum. O Palmeiras falou, quero 12 na minha conta. Então. O que vai ter de imposto, o que vai ter de ir por fora. 12 de euros? Falou, não quero saber. Cara, 48 milhões de reais. 47 pau. Você é louco, cara. É grana, hein? É grana, hein, velho. Ah, já dá pra investir em outro zagueiro, né, mano? Porque afinal de contas, um carro, né? Convenhamos, não. Né, mano? O ponto fraco desse time do Palmeiras é esse miolo de zaga, né, mano? Por enquanto, sim. Eu acho que o Palmeiras vai esperar o Paulista, se tiver algum zagueiro de destaque. É verdade. E o Palmeiras ainda... quero saber como é que o Lucas Lima vai jogar no sábado, hein, Sombra? Sábado não, domingo. Domingo. Chuteira, né, mano? Acho que ele vai jogar no meio campo. E o... Não, porque o Lucas Lima que falou durante um tempão aí, quando tava vestindo a camisa do Santos, ele provocou o porco. Agora é capaz de dar uma jorrada no Santos. Aí eu quero ver a cara do Benedetti. E se ele fizer um gol de pênalti, que ele faz o que com aquela tatuagem? Ele faz outra... Ele pinta a camisa de verde, ele né? Ele faz a tatuagem, aquele ele leva a tatu pra fazer um realce. Um realce. Eu acho que esse erro ele não comete mais. Acho que essas provocaçõezinhas via rede social ele não aprendeu. Vai fazer, não. Acho que até não, cara. É muito burrinho. Também, né? Aliás, eu acho que ele saiu da rede social, né? Porque não se vê mais. É, não, agora só posta fotinho e... não se vê mais. Você segue ele ainda, chefe? Claro que sigo. É? Pra mim manter informado, né? Isso aí é uma dor de corno. Ai, corno. Seu corno. Eu queria que ele saísse. Chifra, Marcão. A tua mulher te chifra e seguindo pra ver o que ela tá fazendo. Só que você continua vendo ela no Instagram. Esse é outro. Você fica curtindo as fotos dele ou não, chefe? Ah, depende da foto. Ele dá uma stalkeada, né? Ele fica vendo a mulher dele saindo com o outro. Isso é legal. Ah, só porque o cara saiu, o cara continua sendo jogador. Você vai deixar de seguir. O Lucas Barros, cara, saiu do Grêmio. O Lucas Barros saiu do Grêmio, foi pro Argentino Júnior. Eu falo, deixaram de seguir. Já não me serve mais. Você é louco. Palmeiras lá, que véio. Fechou 2017 com uma receita superior a 500 milhões de reais. Rapaz. E já tem 21 mil ingressos vendidos pro clássico desse fim de semana. Jogaço, 500 milha? É, só de receita. Só de receita. RG, nervoso pra esse jogo? Não, consciente, né, Sombra? Palmeiras favorito. Não, consciente, mas... Sim, Palmeiras favorito. Consciente, mas nervoso. Você faz o quê? Não, você fica consciente. A única expectativa... Vamos lembrar. Palmeiras, o ano passado, continuava uma máquina. Time. Fomos lá e o que aconteceu? Deu Santos. É verdade. Agora, você como torcedor... tudo bem. Você como torcedor... Dando uma porrada no chefe. Eu já falei. Você como torcedor, você tem consciência. Que time do Santos vai entrar em campo? É o time que a gente imagina? Não. Talvez não, né? Então, não... Vai que o Rodrigo foi, né? Faz chover o moleque. Então, você conta... Esquece, a expectativa assim. Que você conta é isso. É de um empatezinho, é de uma derrota pelo um placar mínimo. É isso. Agora, o Santos tem que jogar melhor do que jogar contra o Palmeiras. Agora, não pode jogar contra o Palmeiras, o que jogou exatamente. Aí, eu acho assim, se entrar o time que entrou contra o Ituano e jogar do jeito que jogou contra o Ituano no primeiro tempo... Se jogar contra o Ituano... Vai tomar couro. É óbvio. Maurício. Vai pra cima da porcada que é legal. Lógico que nós vamos. Maurício Borges. Discursinho de luz, é hein? O seguinte, ó, no final do ano agora, dia 15 de dezembro, por exemplo, eu falei exatamente a mesma frase e todo mundo me detonou que eu tinha que falar que não, que não sei o quê. Só que eu ia jogar contra o Real Madrid. Aí hoje eu tô ouvindo o senhor Marcão falando, não, se perder Palmeiras numa semifinal tá bom, pô. Aí eu vejo o senhor RG falando, se perder Palmeiras agora, perder de pouco, tá bom. Não é que tá bom, você tem que ter consciência, cara. Se você cata hoje o melhor time do Brasil, qual é o discurso que você quer fazer? Peraí, é clássico, cara. Tudo bem, mas você tem que analisar o futebol. Deixa o lado torcedor de lado. Mas é o que o RG acabou de falar, Marcão. Por exemplo, ó, Palmeiras ontem, o ano passado também tinha uma seleção. Claro, o Santos ganhou, mas o time chance, do Santos, a gente tá analisando o time do Santos do ano passado, você não pode comparar com o time que jogou, que entrou que ontem. Tá em transição. Porra, você tá louco? Pelo amor eu tô Deus. Acabando de dizer, se o time do Santos, que o torcedor quer que entre em campo, fosse esse, entendeu? Com o Bruno Henrique, cara, com o Rodrigo, já com jogasse o Gabigol. O time do Santos que tá lá, mas que não tá em condição de jogo ainda. Se tiver todo mundo em condição de jogo, é um puta de um time 11. Então escala aí. Porra, Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz. A lateral esquerda tá um problema. Lateral esquerda tá Caju, Romário. Caju, Romário, mas o Romário foi mal. O Caju tá lá, não é porque o Caju é bom. O Caju tá lá porque o Romário não joga nada. Aí eu faria, meio campo seria Alisson, que é um puta do marcador, não sabe sair tão bem jogando, mas marca muito bem. Segundo, a gente pode ser o Matheus Jesus, que joga bem. Meio campo, se jogar o Vitor Bueno, Gabigol, Sacha e Bruno Henrique. Não é, é um time tá ruim, muito cara. Semelhante à situação do São Paulo. Não é, é igual, sim, tem time, mas não agora, engrenou qual ainda. É o idiota, tá agora mas eu ainda acho que o Santos tem mais treinador que o São Paulo. Não. Tudo bem. Tudo bem, tá muito coisa. Semelhante, mas eu ainda acho que mas eu não posso, hoje. Desculpa, mas eu não posso fazer papel de torcedor idiota. Eu não posso ver nossa, aquele time, aquele não, time não, que jogou... Trouxa do mano. Aquele time que jogou ontem contra o Ituano, eu não posso dizer que vai... Ah, discursinho de loser, vai jogar contra o Palmeiras. Pô, você tá louco. Não, agora esse é jogo isso. Vai tomar um cacete. Agora, esse time véio. Que eu falei do Santos, porra. Em condição de igualdade, todo mundo jogando, o Palmeiras continua sendo favorito lógico. Jogando em casa. Até pra ganhar dá pra brigar, jogo. Você entra, é louco, ué. Joga com qualquer um. Entra como favorito, lógico, porque lógico. Mas aí dentro de campo casa, é outra coisa. Torcida única. Não, e elenco, né, meu? Elenco. Os caras rodam um banco bom, ali. Os caras mudam o jogo facinho, é trocando peça. Agora, se liga no que eu vou dizer, cara. Vale a pena. Você já experimentou dirigir um Mini? Por que você não faz isso agora? Olha demais, chefe Benedetti. Você que pega trânsito todo dia pra vir aqui mesmo. Na Energia 97, não é não? Você ia curtir demais o Mini Cooper 3 portas. Tem transmissão automática, Steptronic de 6 marchas, volante esportivo em couro, com botões multifuncionais, sem falar dos bancos dianteiros que também são esportivos, em couro e com ajuste de altura. Assim, dá pra todo mundo dirigir. Com o Mini Cooper 3 portas, você chega antes onde você quiser e ainda estaciona mais fácil. O problema é querer parar de dirigir esse carro, né? E tem gente que pensa que é difícil comprar. É, esse mês o Mini Cooper 3 portas, que custa a partir de R$118.500, tá com taxa zero em 36 vezes. Mais IPVA 2018 grátis. Ou você ainda pode optar pelo bônus de R$5.000 na avaliação do seu seminovo. Qualquer seminovo. Vamos parar de imaginar que seria legal ter um Mini e vamos passar na concessionária? Então anota aí onde que você vai comprar o seu Mini, ó. Você pode ir na Caltabiano Pinheiros ou na Autostar República do Líbano. O atendimento, show de bola, é nota 10. Também pode acessar caltabiano.com.br ou autostar.com.br. Você vai ver que um Mini é pra você. Carrão, cinto de segurança salva vidas. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. Aí, eu fiz tudo pra você voltar pra mim. Soberano em meu coração. Você tem que fazer contratação. Aí, eu fiz tudo pra você voltar pra mim. Soberano em meu coração. Você tem que fazer contratação. A Globeleza. E eu tenho o chefe de Havaiana, o bom da família mesmo, tá no Santos, que é o Gustavo, né? Gustavo o quê? Gustavo Vieira. Ah, tá. Ô Maurício, você viu a empolgação do Vieira? Nossa. Ah, ele voltou pra mim. Ele adora o Raí. É, gritando o Raí. Vai se cachar nesse Vieira. Ô, mano, ele tava apertando assim o bico. Alô, quem fala? Fala, Sombra. Quem é? Tudo bom? É Leonardo Santana Remes. Remes. Puta, vamos de novo nisso aí, vai. Vamos de novo. Leonardo Santana Remes. Remes. Soletra o último nome, por favor, porque... R de rato. E de escola. M de macaco. E de escola. S de sapo. Remes. Remes. Tá certo. RG, com todo RG, esse temporal, CTF, mas... o que podemos esperar? Quantos anos ele tem? Quantos anos? É 32 amanhã. Faz 32 amanhã, velho. É Leonardo Santos Remes. É, mas se o Santos e o São Paulo não melhorar, é Remes não sai do lugar, velho. Tem jeito. Essa daí tá cravada. Boa hora, hein, RG? Nossa, eu tô chamando aqui em São Bernardo aqui, que tá uma aí tá chovendo, hein? Tá chovendo aí? Tá chovendo. Aqui também tá chovendo. Tá lagado? Tá chovendo aí? Tá. Ô, Marcão, eu gostava daquele programa da MTV, o Remes e Renato. Ah, eu adorava, né? Aquela marca, né? Remes. Pô, né? Ah, tem a Remes também, é verdade. Tem a do Ketchup, né? Remes. Ô, Remes, que time você torce, Remes? Calma aí, rapidão. Hoje o trocadilho foi legal, porque a outra vez que eu erguei era o Vieira, ficou forçado pra caramba. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Quer dizer que tem gente fazendo trocadilho aqui quando eu não tô? É mentira, ninguém vai tirar esse seu. Não falta não, RG. Ah, entendi. Tá macro, foi do velho. Os caras falam de mim. Sombra, Corinthians, corintiano. Corintiano, tio, o que? Cambada de otário. Ah, tá chovendo na sua casa aí. Novamente, versão 2018. Ô, Remis, dá pra zoar os caras ou você também tá com dó? Eu não tenho dó desse coitado, não. Quero que se lixe. Vai entregar santinho do Andrés lá, vai, mano. Aproveita aí, senta a bronca do meu irmão aí que ele tá pedindo aí. Então, mano, eu vou ser sincero, cara. Eu tô com dó, viu, velho? Ah, pro inferno. Não tem dó desses caras, não, velho. Eu tô tentando ensinar o meu filho a aprender, né? Sobre a vitória e sobre a derrota num clássico, mas os caras não ganham da gente, velho. Ensina ele a pagar as contas que já tá bom. Inclusive a marmita lá viu os seus otários, quando ele já pagou. Faculdade, os caras não ganham uma de nós, ô, mano. Ah. Concordo contigo, cara. Eita. É a maior freguesia, menos, né? Inclusive aí, a maior freguesia do futebol mundial. Teve um estudo recente aí. Eu não sei se foi realizado pelo Desan, pela CNN, sei lá. É a maior freguesia da história do futebol, cara. Pro inferno, mano. Os Bambi contra a gente. Vamos passar pro inferno, o carro, 6-2. Inclusive, o Remis, o time do Corinthians aí, ele tá sendo remontado depois que perdeu algumas peças aí, como foi o Pablo, o Arana e o Jô. O Corinthians, ele tá tentando viabilizar alguns jogadores, mas ele apresentou na tarde de hoje o zagueiro Henrique também. Você acha que o Henrique ele veio pra ser titular ou você acha que tem que dar uma moral pro Pedro Henrique? Então, mano, eu particularmente eu não gosto muito do Henrique não, cara. Eu preferiria continuar com o Pedro Henrique, estudar de repente um zagueiro de fora aí que... Tentar fazer o que fez com o Pablo no ano passado, entendeu? Trazer um zagueiro de fora aí e trabalhando com esse cara aí até ele conseguir assumir uma titularidade ou manter o Pedro Henrique. Mas assim, o Henrique vai vir, cara, também... Dá oportunidade pra ele, né? Quem sabe o cara... Calma aí. O que foi aí, velho? O que aconteceu aí? Só um minutinho, mano. O que aconteceu? Vai lá. O tá cara no carro? Ele não, foi atender alguém. Foi no banheiro. Ele foi dar um remis. É nada, oi, ele foi tá atender vindo? Alguém. Ô, você tá na portaria, velho? Ligação aqui. O cara vê que tá no estádio, os caras ficam... No estádio, né, Henrique? No estádio. Falar nisso, deixa eu só não perder o raciocínio aqui. Sobre o Henrique, eu acho que assim, por mais que eu não goste dele, né, do futebol dele, de repente ele tem espaço sim, porque esse ano a gente vai disputar Paulista, Libertadores, eu não sei se a Copa do Brasil é só nas oitavas de final que a gente entra... Tem o brasileiro também, enfim. É bom ter um elenco. Um elenco. Recheado, né? Com opções. Agora o Casim, mano, na boca. Não vai falar mal do Casim, não. Eu tô quase levando um currículo lá no Parque São Jorge lá pra fazer. Ah, coitado do Casim. Teste lá de centroavante, cara. Porque não dá, não. O Casim tem família. Não é bom, não, cara. O empresário do Casim é ótimo, cara. É meio difícil, cara. Eu tô contigo nessa daí, cara. Por mais que a torcida tenha uma boa vontade com ele, inclusive quando ele foi substituído, a torcida aplaudiu. É um cara que se dedica, é um cara que dá carrinho, ele se joga na trave, sabe? Ele se esforça pra falar português, mas não dá, cara. Ele é pior que chá de boldo, cara. Não, mano. E sem açúcar ainda. Mas assim, mano, eu acho que agora vai ter eleição, acho que é dia 3, né? A eleição. Sabadão agora, dia 3. Sábado. E se tudo der certo de trazer o Henrique Dourado aí, você tá falando dessa fonte que você tem aí e tal, o Henrique Dourado é um bom nome, cara. O Henrique Dourado acho que é um nome que... Essa fonte do Maurício não seca nunca, velho. Então vai lá ajudar a entregar santinho lá na porta lá do Andrés, lá o Leonardo. Inclusive nós temos candidatos aí pra poder assumir o clube. Promessa de campanha, né? Você, bacana, se conforme com o Leco. Presidente Leite. Não, o Andrés vai pagar o estádio, pô. Vai começar com a marmita, depois com a telha, depois com o estádio. Tudo bem, menos, vai. Com o dedo preso, mano. Segura aí, Mota. Segura aqui, ô trouxa. Paga a marmita lá, depois a gente conversa. Ó, Mota, que deitada no Remis. O estádio aí, o estádio que é nosso, né? Porque é nosso dinheiro que do tá povo, lá. Do povo. É do povo. Ô, mano. Só um minutinho aí, meu. Só um minutinho aí. Aguenta aí. Aguenta aí que eu já volto. Pera aí. Pera aí que é o mano agora que vai dar um rei. Chegou. Foi de um lado, outro foi do outro. Foi abrir a porta. Eu ouvi uma campainha. Aí. E o pior é o seguinte, a Thaís tá aqui em São Paulo. É, agora eu paro, hein, padre. Quem teria chegado ao apartamento do mano? Ah, eu acho que ele pediu o iFood, né? Eu acho que é o McDonald's. Vamos imaginar longe. Seria Roberto Giromba? Giromba! Seria Tonhão Pé de Mesa? Tonhão Pé de Mesa. Se fosse eu, queria que fosse Bibra. Vai saber quem chegou lá, hein? Ô, Leonardo. Se fosse uma só, Marcão. Leonardo, nessa eleição, você gostaria de que qual presidente ganhasse? Então, cara, Eu conheço bem poucos caras que tem lá. O André Sanches, cara, sinceramente, eu acho que ele vai ganhar. Mas eu não me simpatizo muito com ele, não, cara. Tem aquele, acho que é o Tuma lá, não é? O Tuminha? É, sim. É. Ele tá candidato ou não? Sim. Por enquanto, sim. Tem o Citadini. Tem o Citadini. Os dois vão brigar nessa eleição, eu cara. A informação que eu tenho é que vai ser Andrés com o Citadini, com o Rock. Mas eu achei que Mas o Andrés tá um pouco à frente ainda. Mas e o Isabela, mano? Ele não... Aparentemente, Vieira, das pessoas que eu conheço que tem direito a voto ali, ele não aparece ali encabeçando a lista, não. Na última hora vai apoiar alguém, né, mano? Pela lógica, um candidato pode aí ser desses deveria vencer. É aquele que tá mais encorpado, porque tá em turma. Qual, ô Sombra? Olha, hoje é só trocadilho na tabela. Demais, velho. Hoje tá demais. Sombra, a estratégia, por exemplo, numa eleição, quando a gente vai... Não dá, né? Mas, ô amigão, com relação aí, por exemplo, a esses candidatos, a gente pega lá, o Andrés, é um cara que tá muito fresco ainda na memória do torcedor corintiano. Ele foi campeão do mundo, aí, apesar de não ter sido ele o presidente, mas todo mundo atribui a ele essa ele conquista, que montou, enfim. Né, mano? Pois é, então é um cara que na memória do torcedor corintiano ele ainda está muito recente. Quando você tem um cara desse que é forte perante a torcida e perante os eleitores, o que você tem que fazer? Você tem que minimizar o número de chapas que podem concorrer ali na oposição. Quando você tem 4 ou 5 chapas ali brigando contra um cara que é forte, você acaba fracionando demais a força da oposição. Um cara que teoricamente já tem uma, ainda mais o Roberto, que é o presidente da situação, o Andrés apoia a situação também. O Roberto ele vem de um campeonato brasileiro e do campeonato paulista, o Corinthians ele tá em alta. Ele começa esse ano de 2018 com a expectativa lá em cima, o time na Libertadores, o Andrés prometendo já alguns reforços, o Andrés é um cara que tem o apoio do Ronaldo, ele tem aí um alicerce forte dentro da candidatura dele. Então quando você tem uma oposição que poderia ser forte se fosse uma chapa única, ou no máximo 2 chapas, que aí próximo da eleição aí haveria um consenso, então beleza, eu te apoio, mas aí eu quero o cargo XYZ, você poderia ter uma eleição teoricamente ainda mais pau a pau. Mas quando você tem 4 ou 5 chapas aí dividindo a oposição, você enfraquece a própria oposição, claro, tiro no pé. Precisa ver se também o Isabela, por exemplo, ele já era do grupo, já foi do grupo do Andrés, né? Então, pra falar a verdade, política de clube, Sombra, hoje o cara tá aqui, amanhã tá lá, não muda nada. E certo. Aquele, mano, e aquele Paulo, acho que é Paulo Garcia, Walter Garcia, que acho que ele é o dono da Calunga, Paulo, se não me engano, alguma Paulo coisa Garcia. Assim. Sim. E ele, vai conseguir se candidatar, não vai? Você acha que é um bom nome? O que você acha, mano? Então, cara, impugnaram a candidatura dele, mas ainda cabe recurso, ele pode ainda caçar essa impugnação. Ele fez uma eulicada lá, foi? Então, cara, ele havia cedido o cartão de crédito pessoal dele para que sócios que estavam inadimplentes pudessem quitar aí os seus títulos, pagar mensalidades atrasadas para que eles pudessem ter direito a voto. Mas, na boa, cara, eu acho que o cara quando começa, assim, inclusive ele dizendo, ele participou conosco lá na Fox falando, é imoral, mas não é ilegal. Sabe, tipo, um cara que já tem um pensamento desse, ele dá um baita tiro no pé. Eu acho que um cara desse comandando o Corinthians, cara, não daria certo. E vamos falar a verdade, mano, né? Mas eu vou falar a verdade, viu, mano? Não sei se você vai concordar comigo, sempre, mas eu acho que o Andrés também, cara, pra mim não desceria, não. Assim, na minha visão, acho que precisaria de alguém novo, sabe, cara? Sim. Ou esse Tuma aí, o Tuminha que eu comentei. Novo. Que mas não é novo, não, é novo, hein, né? Só porque é Tuminha. Não, novo que eu falo de no comando do clube, entendeu? Tá certo. Porque assim, os caras, é mais ou menos o que acontece no nosso país. Muda um, muda outro, mas quem acaba mandando é sempre o mesmo. É, então, não se iluda, velho. Tem candidato só pra televisão, pra dar entrevista e pra aparecer, e depois faz composição. Não é todo mundo que quer sentar na cadeirinha, não. Leonardo Remes, um abraço pra você. Obrigado por essa singela participação no Estádio 97, tem bom? Tem merchan, não? Tem merchan, não? Não, ainda não. Pô, deixa eu só mandar um abraço pros caras aqui. Eu nem zoei os caras, porque os caras já perdeu a graça. Já. Os São Paulinos aqui do grupo aqui, de Santo André. Desnecessário isso, não é mesmo? Oi? Mantém amizade, não perca a amizade por causa do futebol. O cara do Brazucas aí, mandar um abraço pra eles. Grande. E, ô, mano, vamos pagar esse estádio logo, pô. A gente já conseguiu pagar um pros caras aí, ó. Ajudou os caras a pagar o Morumbi, dá pra pagar pode o nosso crer. Estádio, pô. Ah, ao invés de começar a pagar o estádio, começa pagando as telhas que vocês estão devendo ainda. Isso, ó, marmita, telha. Marmita tá quitada já, o banco. Ah, já. Ah, marmita, telha, tem tanta coisa. Marmita tá quitada já, o banco. Valeu, Remes, obrigado, viu? Tchau, valeu. Valeu, tchau. Parabéns. Estádio 97 da Energia 97. Esse é o momento sem parar. Aproveite as suas férias com sem parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 e compre o seu. Sua vida sem parar. O Estádio 97 já em ritmo de carnaval. Olha. O palmeirense porque está tão triste. Não que isso seja um problema meu. Foi a Leiloca que investiu cascalho ano passado e depois perdeu. Foi a Leiloca que investiu cascalho ano passado e depois perdeu. A sorte dele é que o Dodô não tá aqui. Palmeirense, mas que horror. Pensou que esse mundial era só seu. O Bonner leu a notícia, a FIFA não reconheceu. Pensou que esse mundial era só seu. O Bonner leu a notícia, a FIFA não reconheceu. Quero ver o Domênico discussando isso aí. O Domênico deve estar rebolando depois do carnaval. Eu vou falar um negócio pra você. Os melhores compositores do carnaval estão aqui na Energia. Eles têm cara de sambista. Eles têm cara, né? Tem toda a malemolência, a ginga. Você vê na rua, você percebe que ele enquanto os ouvintes ligam no 3284-7097, mensagens chegam através do nosso site. Não dá pra pôr só ouvinte no ar? Não, mensagem linda. Já. Por exemplo, o Georgenes Sabino. Georgenes. O que é? Georgenes. Rapaziada, sou tricolor, mas uma coisa assim tem que ser dita. A postura do Mano Cover referente ao Dorival não é uma simples opinião. Com certeza o velho tá jantando ele. Certeza. Eu acho que você com esse nome de Georgenes é que ele tá sendo jantado ao senhor. Que isso, mano. Inferno, você não é São Paulino, não. Você deve ser galinha travestido de São Paulino. Meu irmão, Wilson. Repositório de carne. Wilson Alves Moreira. Boa noite, amigões. Alguém, por favor, dá um lenço pro Marcão, tá ficando ridículo ele defendendo o Dorival. Triste. Dá pra desconfiar da opção sexual dele. É o que eu tô falando, seus corneteiros. Se você ficar sobrecarregando agora, véio, você vai sobrecarregar a molecada também. Se fecha, Marcão. Vocês têm que apoiar, irmão. Vocês têm que apoiar. Se fecha, Marcão. Escuta só a mensagem aí. Hoje tem, hein? Ai. Só dá Marcão nas mensagens. Toma, trouxa. Aí, ó. A maioria. Não, tem uma que mandou aqui, olha, o Marcelo Airã. Chupa, mano, teste. Boa. Funcionou, hein? Funcionou. Marcelo. Mensagem da noite. O Gilberto José Alves de Brito Silva. O Marcão defendendo o Dorival parece aquela menina apaixonada defendendo o namorado Noia. Namorado Noia. Ô, sabe aquele cara que todo mundo, o bairro inteiro sabe que ele é louco, mas a menina fica, não, ele é bom. Meu namorado ele tá é trabalhador. Ele tá melhorando. Agora tá limpo, já faz duas horas. Opa, né, e outra falando assim, ai pai, aquele cachimbo no bolso dele é artesanato. Caneta e o Yakult. Essa foi boa. Vamos lá, alô. Namorado nosso. Oi, alô, quem fala? Alô, é o Luiz. Luiz do quê? Luiz Henrique Matos de Magalhães Barros. Luiz Henrique Matos de Magalhães Barros. Isso. Quantos Luiz anos, Luiz Henrique Magalhães Matos Barros? Oi? 50. 50 anos, você tá no Viva Voz, ô Luiz? Tô no Viva Voz, eu vou passar pro meu filho, pro Luiz Felipe falar. Luizinho, mas tem que tirar do Viva Voz. É, mas sem Viva Voz, pelo amor de Deus. Tirou? Alô? Ah, melhorou, hein? Melhorou, muito, né? Muito bom. Ah. Mas é você que vai falar ou seu filho? É, eu que vou falar, vai. Tomara que não tome multa, então. Tá, que bairro você mora? Eu moro no Alto da Boa Vista. Ó. Oh. Ó, oh, RG, Alto da Boa Vista, velho. Quantos anos? 50. Oh. 51, é isso? 50. Oh. Vou fazer 51. Oi, diga, RG. Ô, Marcão, para com isso, Marcão. Por quê? Por quê? Olha o que o Marcão tá falando aqui, velho. Por quê? Okay. Se o Dorival sair, eu me mato. Pô, não. Para. Não. Tá louco? Nota 9.7. Eu tenho que falar um negócio aqui, ó, porque é o seguinte, agora é momento de separar. Ai. E o Mota explicou o nome Luiz e colocou o segundo ouvinte sem parar, né? Ah. É. Dá aí. Uma olhada aqui, o 2 que o Mota colocou. Eu só quis aproveitar, seu trouxa. Não, certo, coloca lá, dá pro Vilela essa aí pra ele mostrar pros caras. Eu só quis aproveitar. Só pra você que não entendeu. Nossa. Dá um pouco de dó do Mota agora. Isso aqui parece que é um verme. É que saiu da barriga do, um verme. Do Vieira. Um verme. E da boca dele. Ô, Luiz, que tá. Luiz, que time você torce? São Paulo. Boa! Luiz, não sou nada, pô. Nós aqui, eu, Mota, a namorada do Dori. Já falamos bastante sobre tricolor. Quero ouvir o que você tem pra falar. É. Sombra, primeiro eu queria falar que sou amigão do Ernesto Matalon, que tinha a ver junto com ele. Ah, legal, Ernesto Matalon. Galera que ouve Estádio 97, um abraço a todos eles. É, isso é amigo do Benja. Isso, com certeza. O que eu acho, Sombra, é que o Dorival já tinha que ter saído no final do ano passado. Correu uma lágrima agora. Ano, mais e começar desse ano do zero, entendeu? Acho ele muito fraco, escala mal... substitui mal, o time veio mal e ele escalar aquilo que não era nem um time contra o São Bento lá, que era um catado, eu achei um absurdo, porque já deixou o time em crise na primeira rodada do campeonato. Eu tiraria o Dorival, eu acho ele muito fraco, pra começar isso. E o problema tudo da diretoria, né? Uhum. O Leco também é outro que é horroroso. Se fosse o Leco, a gente não daria nem o tricampeonato brasileiro, porque ele tentou tirar o Muricy. Já em 2008 ele fritava o Muricy, o Juvenal, que bem ou mal, ainda segurou as pontas. Então eu acho que nós estamos com um presidente muito fraco, ruim, que se esconde atrás de Raí, de ex-jogador Rogério Ceni, e muita incompetência. E olha, a oposição do São Paulo é pior ainda. Ô Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas vamos falar agora do que nós temos, né? O trabalho do dia a dia é esse elenco que tá aí. Já contando com o Trellis e com o Nenê. Você daria que nota pra esse time e onde você acha que esse time pode chegar se bem trabalhado por um treinador? Dou nota 6. Tá. E acho que não chega em lugar nenhum. Nem vaga pra Libertadores, cara. Eu acho que vaga pra Libertadores, se sobrar umas 8 vagas aí, talvez pegue. Mas se for tipo 5 vagas, eu acho muito difícil. Então, eu acho que onde nós tínhamos mais problemas não foi solucionado, que são nas laterais. O Militão até que quebra um galho na direita, mas não tem reserva. Aquele Bruno, pelo amor de Deus, não sei como aceitaram ele de novo ali para jogar contra o São Bento. E o lateral esquerdo, Edmar, também é fraco. O Júnior Tavares tem dia bom, dia ruim, mas esse acho que tem que ficar no elenco só pela carta da mãe dele. Aí esse já merece estar no elenco só pela carta da mãe. Bom, falando ô, Luiz, nós recebemos, né, mano? Peraí, só um minutinho, Vera. Ô, Luizão, então você tá se contradizendo um pouquinho, cara, porque a partir do momento que você acha que esse elenco do São Paulo não vai a lugar nenhum, como é que você fala que o trabalhador Ival é fraco? Porque é fraco também, não vai em lugar nenhum, mas por exemplo, ele o Vasco os dois tá na Libertadores, eu acho que o Vasco também ruim. Não vai em lugar nenhum. Não, mas você tem que analisar assim, se você de repente tem um elenco que nem o do Palmeiras, você fala assim, o Roger é fraco porque de repente não conseguiu resultado, agora você não pode classificar o trabalho de um treinador como fraco se você fala que o elenco não vai chegar a lugar nenhum. Mas peraí, mas que elenco, tirando até o Palmeiras, que elenco é bom no Brasil, o futebol brasileiro, o time do São Paulo, por pior que seja nota 6, o Vasco é nota 4 e tá na Libertadores. Não, mas... entendeu? Eu acho que o elenco do ano passado podia ter feito melhor. É que hoje tem os ruins, e tem os muito ruins e os piores ainda. É verdade, é, o nosso patamar mudou. E o trabalho que o Carioca fez no Corinthians. Porque mais ou menos a gente já sabe em que time que tá, né? O Corinthians é um ponto fora da curva, né, irmão? Ah, é, mas foi, velho. Foi um ponto fora ninguém esperava nada, o cara foi lá e fez um excelente trabalho com o que tinha. Mas é a camisa, Motinha, nota... a camisa. Hã? É, o que eu acho é que o elenco nota 6 é suficiente pra você pegar uma vaga de 7º, 8º lugar. Que nem eu falei, se tiver 8 vagas na Libertadores, de repente até pega. Sim, porque mas tem muito time passado, ruim, né? Não conseguiu fazer nem isso. E na minha opinião, o time do ano passado... bem ou mal, era um cocô, o Hernanes, o time do segundo semestre era melhor do que esse time que nós estamos começando o ano, na minha opinião, esse ano. Mesmo com essas contratações aí, Luiz? Hernanes e Prato, eu acho que Diego Souza é um jogador mediano, já velho, o Nenê também já veterano demais, e jogadores assim que nunca foram... sabe, jogador de definição em nenhum time. Infelizmente, quando você não tem tanto dinheiro, quando você não tá no seu melhor momento financeiro, é difícil de você contratar os jogadores no melhor das suas fases, né? Acabou, né, Sombra? Aí você fica nessas, assim, o Diego Souza é o jogador dos sonhos? Não. Mas assim, poderia até estar no São Paulo, poderia. Mas assim, pra agregar num elenco... Pronto. Exatamente. Né? Para agregar num elenco já melhor qualificado. E, né? E outra coisa, né? Chegou no São Paulo o tsunami que chegou um dia no Corinthians de ficar 23 anos na fila, que chegou no Santos de ficar 18 anos na fila, que chegou no Palmeiras de ficar tantos anos na fila. O São Paulo já teve uma fila agora, de 13 anos. Sim, mas tinha uma justificativa. Que era o Morumbi. Muito boa, exato. Agora não tem justificativa do Morumbi. Mas o Corinthians não ganhou nem torneio nenhum. O São Paulo ainda ganhou a Sul-Americana. Tá, mas, esse Sul-Americana é o que o pessoal discute, né? Foi meio tempo, quer dizer, São Paulo. É 2-0, o cara sai de campo. Culpa do São Paulo, correram. Mas eu ia complementar, calma, gente. Mas você utiliza isso como não era tão importante naquela época, mas serve para. Você sabe como justificar? Mas serve para não justificar os 13 anos, vai, ou 15 anos, ou 10 anos que São Paulo sentiu. A própria revolta do torcedor endossa muito do que você está falando. Entendeu? É. Quer dizer, é o que eu vejo. Não tem a menor dúvida. Você ganhar uma Sul-Americana só em 10 anos é lógico. Não, é ridículo. Aliás, é ridículo. Mas a Sul-Americana vale. Um time que não vale. Porque foi meio tempo. É claro que vale. E o São Paulo não tem nada a ver com isso. Só estou justificando. Que era um time de Libertadores, era um time de brasileiro, era um time que, porra, nunca deixou. Cabeça, né, nunca deixou o torcedor nessa situação. Não há mais constâncias de título. Né? É, ué. Ô, amigão, um grande abraço pra você. Muito obrigado pela audiência e participação aqui no Estádio 97, tá bom? Obrigado a vocês, um abração, Sombra aí. Eu sempre ouço vocês aqui no trânsito, buscando meu filho no treino de basquete. Legal. E muito legal aguentar a marginal só com vocês mesmo. Ô, valeu, cara. Show muito obrigado, bola, cara. Viu? Tá bom. Valeu. Obrigado pela audiência. Abraço, obrigado. Tchau, tchau. Vamos lá, mais um ouvinte no Momento Sem Parar. 3 ouvintes na sequência. Aproveite suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias. Sua vida sem parar. Estádio 27 em ritmo de carnaval. Vamos lá. Doutor, eu não me engano, se tá devendo é corintiano. Doutor, eu não me engano, se tá devendo é corintiano. Eles não gastaram, ganharam do PT, fizeram um entulhão, vão ter que devolver. Ah, doutor, eu não me engano, lá no Serasa tem vários corintianos. Maravilhoso. Olha, isso é tudo muito maravilhoso. Esse é um hit, hein? Nós, esse é um hit. Só marchinha, hein? Alô? Alô? Quem fala? Edinei. Ô, Edinei, é aquele Edinei corintiano? Não. Esse aí da fazenda aí é boiola, pô. Ah! É, aquele maluco, aquele chato do cacete, nem corintiano é. Ah, mano! Que isso, mano? Que isso, mano? Quem não ligou ainda em 2018, meu? Edinei. Tá bom, cara. Edinei do quê? De Souza Costa. Tá certo. Quantos anos? 34 anos. Mora onde? Itaquera. Aí, velho, de Itaquera, aí, Ednei City, de Souza Costa. Você viu que a coisa tá tão pegando aqui dentro. Tá feia a coisa. Que o Mota tá falando pro Mano Cover. Não encosta, não encosta, não encosta. Então, mano, tá cheirando de mim entre eles mesmo. De ódio, né? Na verdade, eles estão se odiando hoje. Porra. Eles estão se odiando. Tá, hoje o time tá em crise. Oh, e aí, tá assustado, e aí eles estão bravos. É um outro. Porque um defende o Dorival, outro ataca. É nóis, tricolor. Amigão, abaixa o volume do seu rádio, por favor. Tá dando microfonia, por favor. Bom, já foi. Boa. Já foi. Time. São Paulo Futebol. Ah, já foi. Já foi. Edinei. Já foi. Isso aqui tá parecendo uma cachoeira. É. Isso aí é o quê? Isso aí é o quê? Você falou já foi pra quem? É o call center do Raí? Ô, Edinei. Ô, Edinei, uma informação aí pro jogo de quarta-feira aí, São Paulo e Madureira, cara. O Petros, ele tá suspenso em função daquela expulsão do jogo contra o Bahia lá, né? E o Dorival, ele vai meter o Araruna no time, cara. Nossa. Eu não sei o Hudson, qual a condição física dele, mas pra esse jogo aí eu começaria a meter o Hudson aí, cara. O que você acha? Eu também acho que o Hudson seria a melhor opção aí pra entrar no lugar do Petros. Até porque, nesse momento que o São Paulo tá vivendo, esse momento conturbado, eu acho que jogadores mais rodados, mais tarimbados aí, seriam as melhores opções. Que a molecada, ela tá sentindo. A molecada que tá entrando no time do São Paulo não é uma molecada ruim de bola, que eu tô falando no geral, né? Tem uma molecada que não vai dar certo, mesmo que é o Lucas Fernandes. Ali você sabe que não vai dar certo, não, mas tem uma molecada aí que é boa de bola, mas nesse momento é muito difícil você subir uma molecada, né? É, não pode, pô, jogar essa culpa nas costas da molecada, né? Se perder. Você coloca um cara coloca a molecada com molecada pra jogar a Copa do Brasil, né? Logo de cara, aí perde, Marcão. Ah, porque uma molecada. Responsa tem, muito grande, né? Muito Montinho? Grande, tem que colocar então, os caras que tem. Hã? Até o Madureira, o pessoal do Madureira deve estar sabendo dessa história, vai chegar, vai jogar por uma bola lá, o São Paulo. Em cima tá do moleque. Vai jogar em cima do moleque, tá faltando qualidade, tá faltando entrosamento no time. E aí vai bater o desespero, aí de novo a molecada não vai prestar, vai começar a queimar a molecada aí. Aí depois a gente vai ver essa molecada jogando na Europa ali, valendo milhões lá. E não podemos queimar aquilo que nós sabemos que talvez seja uma das poucas coisas boas que temos. Sim. A nossa base. Nosso futuro, né? Com todo respeito à opinião de vocês, mas pelo amor de Deus, Madureira, não, hein, gente? Ah, não dá, vamos Madureira, pelo amor de Deus. Olha, né? Se fosse Madureira, vamos lá. Amador, gente. Guarani, Ponte Preta. Para, EG, só lembrando, já perdeu pra time pior. Não. Desculpa, pior. Desculpa. Qual time pior que Madureira? Vocês estão de brincadeira. O tal de Justiça e Defensa lá que a gente perdeu no passado não é tão pior que Madureira. Gente, os caras, desculpa. É a Madureira da Argentina. Não, para. A gente não pode entrar nesse jogo achando que já ganhou. Mas assim, é um jogo que vai ser no norte do Paraná, em Londrina, onde a predominância da torcida do São Paulo vai ser de, sei lá, 99,9%. Por que você acha que o Madureira levou o jogo pra Londrina, velho? É, pra pegar grana, dinheiro. Então, pô, você tá de brincadeira. Os caras tão preocupados com mas se os caras puderem ganhar, pra eles é melhor. Vai pra próxima fase e pega dinheiro de novo. Desculpa, mas se perder pro Madureira, manda o técnico e o time todo embora. Ah, você concordo, tá de brincadeira. Não pode nem pensar nessa possibilidade. Se empatar, tem segundo jogo. Oi, Ednei. Eu concordo. Se perder, tem que mandar embora. Assim como no ano passado, quando o São Paulo foi eliminado por Defesa e Justiça no Morumbi, teria que ter mandado o Rogério Ceni embora naquele momento. E o Dorival pode ser mandado. O Ednei é hooligan. Agora... Ô, Ednei, a gente tava numa discussão aqui no começo do programa, aí nas manchetes do São Paulo, com relação a essa entrevista que o Dorival Júnior deu no sábado aí, cara. O que você achou? Você acha que ele alfinetou a diretoria? Você acha que tá batendo de frente com os caras? Aí, o que você acha? Então, ele tá jogando porque, na verdade, a diretoria tá jogando meio que contra o treinador, né, também, né? A diretoria joga contra o treinador porque ela traz o Raí, ela traz o Lugano, então ela tá dizendo, tô trazendo estrutura pro treinador. E, na verdade, ela tá jogando pra torcida, ela tá jogando essa responsa em cima do treinador, pra cima da torcida. E a gente sabe que a qualidade técnica do elenco não é tudo isso aí. Então o Dorival tá meio que no contra-ataque aí, né? Jogando pra cima da diretoria, pra dizer, tudo bem, vocês estão me dando até um certo alicerce ali técnico, mas já da comissão técnica, mas a qualidade técnica do elenco realmente não chegou mesmo, de verdade, né? Então, Ednei, você acha que tem um grupo dentro do São Paulo de WhatsApp formado pelo Raí, pelo Ricardo Rocha, pelo Lugano e pelo Leco? Tem que ter, né, mano? Não, mas o Dorival fora? Deve ter, mano. Eu não sei. Assim, eu vou na contramão. Eu discordo um pouco do nosso colega aí que falou, São Paulino, que falou antes de mim aí. Marcão, porque, na verdade, ele até me... ele se contradisse, né? Ele falou que o elenco era nota 6 e disse que o trabalho do Dorival é péssimo. Foi o que eu falei. Fraco. Só que assim, o Dorival é fraco? Vamos pegar o histórico do Dorival, vamos pegar o histórico de títulos. É um cara que, queira ou não queira, ele ganhou títulos pelo Santos e sempre jogando com... Tudo bem, teve um... Infelizmente o Ednei caiu, mas ele foi cobrar o lateral e caiu. Ele ia endossar o que eu tava falando Mas fica um agradecimento à participação do Ednei, valeu, Ednei. Acho que deu pro pessoal aí sintonizar a sua ideia aí. Valeu, cara. Obrigado, viu? Esse foi o Momento Sem Parar aqui no Estádio 97. Boa. Se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo das suas férias? Aproveitar mais o passeio com as crianças? Chegar logo no cinema? Opa! Então vai de Sem Parar, é sem parar para estacionar, sem parar para viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento. Encontre moedas para passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 e receba em casa, sem custo, sua vida sem parar. Estádio 97, também no oferecimento do clássico do dia McDonald's. Todo dia é um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo Crisp Bacon e amanhã triplo Burger Bacon por apenas R$8. Aproveite! Muito bem, e chegamos ao momento, o momento da segunda-feira. Ai, ai, ai. Pra você que... ai, senhor. Ai, ai, ai. É, ai, ai, ai. Pra você que não sabe o que falar pra uma mulher na balada, as cantadas do Marcão. Bora! Opa. Pra começar esse quadro aqui, Sombra, vou mandar uma cantada futebolística. Ah, porque cantada? Nada mais justo, né? Porque aqui é um programa de futebol, apesar de não parecer. Isso é verdade. Mas é um programa de futebol. Mas a mancada futebol, a cantada futebolística pode ser em qualquer ambiente. Não, ou você tá numa balada. Tá na balada, ou tipo qualquer, micareta. Qualquer como é ambiente, é? Vieira. Qualquer ambiente. Óbvio que quando for, por exemplo, hoje é uma cantada que você pode mandar em qualquer circunstância, mas quando for uma cantada mais específica, eu também falarei. Certo. Ah, tá bom. Então hoje você vai, né, mano, puxar assunto cagata lá sobre futebol. Cagata. Quem quer ser a mulher aqui? Quem quer ser a mulher? É Mota, né? Mota. Oi, Marcão. Daqui a pouco eu vou dar uma cagata. Vou chegar pra mina e vou falar assim. Chega pro Carlos Aguiar aí. Amor, você torce pra quem? Ai, Corinthians. Aí eu vou falar assim pra ela, assim, mas na Espanha eu tenho certeza que você torce pro Barcelona. Por quê? Você é linda demais pra ser real. Ah, não. Teu irmão foi bem. Você acha que ele pega quantas mulheres assim? Velho, e geralmente vira, é aquela mina que tipo é aquela loira que não conhece porra nenhuma de futebol. Mas não sabe que time vai ficar boiando, vai ficar boiando. Essas paradas aí, mano, de futebol você tem que fazer brincadeirinha, mano, com a mina que entende. Aí geralmente aquelas minas, motinha, que não sabe. Se a mina falar que não gosta de futebol, obviamente eu vou mandar outra, mas aí é pra um outro programa. E outra, você pode usar essa cantada na balada que eu garanto pra você que você vai pegar. Vai pegar. Se você não pegar, é porque você é feio pra diabo. Ah, não. Ah, é mesmo. Na moral. Tá zoado. É muito boa, viu? Muito bem. Boa mesmo. É isso aí. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Valeu. É. Acho que é o sol. Amanhã é de volta aqui na Energia, no oferecimento clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Segunda-feira é dia de triplo Crisp Bacon e amanhã triplo Burger Bacon por apenas R$8. Aproveite! Valeu, gente! Boa noite, boa chuva aí pra todo mundo. Boa. Até mais, tchau. Valeu. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Lunch Break. Mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break. A energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e comer pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite. Brasil. Sábados, às 21h, tem playlist Energia 97 Brasil. A versão puramente nacional do playlist Energia. Somente produções brasileiras no mundo eletrônico. Sucessos e lançamentos. Playlist Energia 97 Brasil. Todo sábado, 9 da noite. Energia 97. Os prêmios que você quer, você ganha aqui. Energia 97. Deu na revista Veja São Paulo. Em pesquisa, a Overnight foi eleita como a casa noturna de flashbacks mais querida de São Paulo. Obrigado você, morador da maior cidade do Brasil. Venha você também saber por que a Overnight está no coração dos paulistanos. Overnight, toda sexta e sábado, as melhores festas para você. Rua Gomes de Carvalho, 799, Vila Olímpia. Overnight, a casa noturna de flashbacks mais querida de São Paulo. Foi você quem disse. Tá rolando a Subtrip Estados Unidos no site da Subviagens. Ofertas imperdíveis para você conhecer Orlando, Nova York, Las Vegas e até o destino que recebe a final do Super Bowl. Já imaginou? Na Subviagens você encontra mais de 750 companhias aéreas, 200 mil hotéis ao redor do mundo, além de diversas opções e pacotes, aluguel de carro e seguro viagem. Pesquise, compare e economize. Acesse já submarinoviagens.com.br. Mudanças na educação para o Brasil avançar. O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores. O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes. O novo FIES tem modalidade de financiamento a juros zero. O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas. E a Base Nacional Comum Curricular foi homologada. São muitas mudanças. Veja o que mudou para você em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Siga a Energia no Insta. Instagram.com/Energia97FM. Demais! Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e comer pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite! Energia 97 apresenta. Quê? Você não sabe? Gustavo, meu Deus, que foi, Zé? Eu finalmente achei um jeito da gente melhorar a internet aqui da rádio. Olha só, a gente tá patrocinado, eu não sabia. Não, Gu, é só um life hack mesmo. Ah, não! Se controla. Ah, tá bom. Enfim, aparentemente é só colocar papel alumínio em volta do roteador que a velocidade e o alcance do Wi-Fi podem ser potencializados. É mesmo? Sim. É nada. Não começa. Ah, tá. Mas o que papel alumínio tem a ver, assim, de tão especial? Então, o roteador, ele usa ondas de rádio específicas para conectar dispositivos via wireless e essas ondas são transmitidas para todas as direções. Mas, porém, entretanto, todavia, há uma limitação na distância que o sinal pode ser enviado. Obrigado por me explicar o que um roteador faz, José. Calma, menino. Você nasceu de 3 meses? Eu tô chegando lá. Tá, 4, mas enfim, siga. Enfim, usando papel alumínio e modulando ele no formato de uma antena parabólica, entre aspas, é possível redirecionar essas ondas para onde for desejado, bloqueando o restante do espaço e otimizando a potência e velocidade do aparelho. Tá. É como se você estivesse, entre aspas, afunilando a dispersão do sinal. Entendi, mas certeza que isso dá certo? Ó, tem várias pessoas no YouTube que dizem que sim, mas se você quiser uma opinião mais assertiva, pesquisadores da Universidade de Dartmouth, em New Hampshire, disseram que não só funciona, como o preço total pra isso é $35. O que deve dar hoje em dia é mais ou menos R$1.000. Bagatela. Mas aí, você curte curiosidades extremamente inúteis, porém incrivelmente facilitadoras. É só ficar ligado que a gente tá sempre por aqui. Eu sou o Gustavo Fávaro. Eu sou o Zé Constantino e nós somos do Cê Não Sabe. A Universidade de Dartmouth, será que é tipo um Lord Sif também? Nossa. Nossa Senhora. Energia 97 apresentou. Ah, já sei. O quê? Você não sabe? Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Night Session. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Boa noite, boa segunda-feira, semana começando. Night Sessions vai até as 10 pra você. E a gente abre com ele, DJ Leonardo Ruas. Night Sessions.